Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Peraí. Peraí. O cara assim. Fica famoso, aí ele não dá mais importância para essas coisas. É, ele é o único que é famoso aqui, ele é o Átila. Aí ele fica sem saber o que fala. Aqui é o Átila e as pessoas não sabem o que, que é fofoca até a gente começar a ter fofoca de youtuber. Oi, aqui é a Ana e eu sou semifamosa entre os meus 42 alunos. Aqui é o Azaghal e eu acho a fama uma merda. Sim, nerds, estamos aqui para falar sobre a psicologia e a ciência da fama. Existem níveis de fama, olha aí, é relativo. Tudo é relativo na fama, mas vamos entender como é esse fenômeno. Por que, que a pessoa que é famosa é uma pessoa normal? Ou que nem a pessoa que não é famosa? Por que essa coisa da admiração pela pessoa porque ela é famosa? Como funciona o cérebro em ambos os lados? E-mails! Canelada! Canelada! Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mesa em Cagaladas do Nerdcast! Vamos. Azaghal, estamos na Comic Con, tá? Loucura, loucura! Não tá tão loucura assim ainda. Não, quando a gente tá gravando ainda não começou a loucura. Mas quando as pessoas estiverem ouvindo, certamente... Vai tá. Ou não. Ou acabou já. Exato, sempre, né? Mas olha só, não tem nada a ver com o Comic Con que a gente vai falar. Só um show off, só carteirada. Quero falar sobre Nerdcast Stories. Atenção, fãs do Nerdcast. Se vocês ainda não estão vendo Nerdcast Stories toda sexta-feira lá no canal do YouTube do Jovem Nerd, por favor, façam isso e passe adiante, rapaz. Quem não conhece o Nerdcast, tem muita gente que pergunta qual é o Nerdcast que eu devo usar pra introduzir a uma pessoa que não conhece, que nunca ouviu. Cara, o Nerdcast Stories é a forma perfeita de você introduzir o assunto. Por quê? Você não precisa... O cara às vezes fala assim, putz, mas não vou ouvir uma hora e meia de podcast. Mostra o Nerdcast Stories que aí ele vai ver a pílula dos melhores momentos de 11 anos de Nerdcast, cara. Então vai lá. E aí aproveita e fala pro cara, assina aí o canal do Jovem Nerd, porque é muito maneiro. Todo dia praticamente tem uma atração nova, cara. Se você considerar o Nerdologia também uma atração do Jovem Nerd, você vai dizer que todo dia tem até mais de uma atração pro cara se divertir. Gente, passe pra frente, isso que é o mais legal. Quando você mostra o Nerdcast pra um amigo, é uma prova de amor que você tem ao seu amigo, porque você quer compartilhar aquela coisa, aquele momento engraçado, aquele momento que te fez feliz com ele, é que você está compartilhando a sua felicidade. Não é mesmo, Azaghal? É. E o episódio de hoje tá especial, por favor, vá lá ver. Muito bom. E não se esqueça de baixar o aplicativo do Jovem Nerd, gente. Principalmente agora na Comic Con, que tá rolando notícia. Cada segundo tem uma notícia nova, bombástica. É muito bom você ter o aplicativo, porque você nem precisa procurar a notícia bombástica. Ela chega até você por push. Você pode configurar o seu aplicativo para você receber push notificações quando sair um mega trailer novo, uma notícia bombástica de games, de cinema, de qualquer categoria você escolhe, você configura, ou se você não quiser receber push nenhum, você também pode configurar dessa forma. O fato é que o aplicativo do Jovem Nerd é uma forma rápida e fácil e prática de você ver as notícias diárias, os reviews, as colunas, os Nerd Offices, os Nerd Players, Nerdologia, o Nerdcast. Você pode fazer a sua playlist, pode baixar, ouvir o Nerdcast offline. Cara, tem tudo do universo Jovem Nerd num lugar só. E é no aplicativo do Jovem Nerd para iOS, para Android. Baixa aí, é de graça, cara. Um aplicativo excelente que vai te deixar conectado com o mundo nerd diariamente. É isso aí. Isso aí? O que, que foi esse? É isso aí. Eu tô vendo a agenda da Comic Con, cara. Presta atenção, cara. Quero ir na festinha do Blade Runner. Pois é, olha aí, que beleza. Vamos lá. Se você não quiser ouvir recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 13 minutos e 30 autógrafos e selfies. Azaghal, vamos agradecer, como toda semana, as pessoas que doaram sangue e salvaram vidas. Lembrando que, quando há pedido de doação específico, é uma emergência. Se você estiver na praça dessa pessoa e puder... doar diretamente para ela, você vai ter certeza de que você vai estar salvando uma vida. Olha aí, doação de sangue para Geni Pereira Pascoal. Gente, tem link aí no post. Se você puder doar, vá lá, porque certamente é uma matéria urgente. No mais, você pode doar sangue anonimamente e com certeza você também vai ajudar alguém a salvar vidas. E por isso que eu agradeço o Henrique Abreu, o Fabrício Oliveira, a Beatriz Cacau, Gabriel Nacalci, Eric da Silva França, Ítalo Calazans, Silvana Gonçalves, José Lopes, Guilherme Toso e Amanda Luna. Cara, valeu galera por esse gesto altruísta de você doar o seu sangue para o próximo, mesmo que você nem saiba quem é. Salva vidas de verdade. Doe sangue, seu nerd. Manda aqui a foto pro Nerd Cacete de Agulha que a gente agradece. Temos também o pessoal que doa cabelos do Escapo Solidário, a Ana Paula Bonilha, a Bruna Machado e o Vitor Canhão. Muito bom, muito obrigado, nerds. Vamos à arte dos fãs. Pôster do Mistério de William Faraday por Daniel Brandão. Caraca, cara, você caprichou. Tá muito, muito foda. Além do mais, temos o Azaghal D.A.K.C. do último Dead Player de Sniper Elite 4 pelo André Artilheiro. Muito bom, fez uma montagem. Proteja suas partes. Só isso que eu digo pra você. Matheus Detone, biólogo, 24 anos, juiz de fora, Minas Gerais. Este não é meu primeiro e-mail. Na verdade, é o quinto. Olha aí, Azaghal, protocolo com detalhes. Saudações, caros nerds. Gostaria de fazer uma pequena contribuição para a discussão sobre se e quais animais sofrem ou não. Olha aí, Azaghal. Vamos ver. Falou que o animal que abraça... Só me manda um abraço. Ele... Bom, fiz mestrado em comportamento animal e, além de conviver com diversos vegetarianos e veganos, nós, biólogos, temos acesso aos estudos que tratam sobre a sensibilidade à dor e a senciência de organismos. De forma resumida, quando eu entrei na universidade, 6 anos atrás, já se estava concluindo que peixes eram o grupo mais basal de organismos que sofreriam e possuiriam senciência. Durante a minha graduação, vi uma crescente onda de pesquisadores avaliando do mesmo para insetos e outros antrópodes, como o camarão. A questão do inseto sofrer depende da sua mira, né? Exato. Porque se for certeira, ele nem sabe o que aconteceu. E é visível uma tendência no meio de classificar os antrópodes como sencientes em breve. Ou seja, camarão entra aí. Ainda mais chocante, já ouvi palestras de alguns ecólogos que começam a defender processos similares em plantas. Apesar de respeitar que adota os estilos de alimentação alternativos, uma parte de mim tem muita curiosidade em saber como se comportariam, especialmente os mais ligados à ciência, se fosse concluído que plantas sofrem como animais. E para piorar, muitas vezes não estaríamos as matando, mas sim as aleijando constantemente para comermos seus membros perdidos e condenando-os a uma vida de tortura e sofrimento. Grande abraço e continue sempre se azedando com esses tipinhos de pessoa. Catarina Campelo, engenheira civil, 26 anos, Rio de Janeiro, RJ. Este não é meu primeiro e-mail. Muito obrigado, nobre engenheira, pelo protocolo seguido. Olá, como estão? Serei breve. Trabalhei por alguns anos no centro do Rio e tive o prazer de frequentar inúmeros restaurantes self-service. Olha aí. Centro do Rio é um lugar especial para esse restaurante. Principalmente os mais baratos e que ainda davam descontos para estudantes. Por conta disso, desenvolvi um sistema de classificação dos tipinhos de pessoas de restaurantes aquilo. Segue o top 5. Quinto lugar, o prato infantil. Adulto que finalmente pode pagar pelas coisas que gostaria de comer quando era criança. Exemplo, macarrão com nugget de frango e batata frita. Trabalhei com um rapaz que este era o almoço dele todos os dias. Nossa. O cara tá, ele se libertou, né? Finalmente eu posso. Comer o que eu quiser. Eu posso. Exato. Quarto lugar, o que economiza prato? Além de fazer apenas um prato de almoço, o que até aí não tá de errado, mas coloca até a sobremesa nele. Agora tá muito errado. É, exemplo, aquela fatia de melancia bonita do ladinho da carne de panela. Mas então, mas normalmente quando você vai num restaurante aquilo, a sobremesa, se é também pesada, ela tem um peso diferente, um valor diferente pelo peso. Sei, o cara tá dando migué, tá sendo um malandro e pagando o peso de comida pra sobremesa. Terceiro lugar, pessoa que não percebeu que hoje era dia de uma comida específica. Exemplo, descobriu que hoje é dia de estrogonofe, mas já estava com arroz e feijão e salada no prato. Mas ele adora estrogonofe e vai comer mesmo assim. com feijão, com arroz e com salada. Caraca. O segundo lugar, apocalipse está próximo. Pessoa que acredita que não terá o dia de amanhã, então precisa comer tudo hoje. E mistura tudo no mesmo prato. Exemplo, bife, frango empanado, peixe ao molho, ovo frito e uma linguiçinha. Apocalipse está próximo, melhor nome. Em primeiro lugar, apropriação cultural. Mistura de comidas nível hard. Exemplo, sushi com feijão. Ah, não! Afinal, sushi já tem arroz. Excelente. Essa era uma prática muito comum em um dos restaurantes perto da minha faculdade. E que eu não tolero nem carne moída no mesmo prato que feijão. Deixei de frequentá-lo bem rápido. Menção honrosa. O planejador. O meu tipinho, porque eu estou longe de ser normal. Pessoa que sente necessidade de andar por todo o restaurante e olhar todas as opções antes de decidir o que irá comer. Porque nada pode estragar mais o meu dia do que pegar batata cozida e descobrir que tinha batata rosti no final da fila. Eu sou esse. eu ando toda a linha por fora pra olhar. Totalmente, cara. Júlio Ferreira, arquiteto e urbanista, 26 anos, Sorocaba, São Paulo. Olá, pessoal, esse realmente não é o meu primeiro e-mail. Entre tantos tipos citados, tipos, eu digo, tipinhos de pessoa no último Nerdcast, gostaria de citar um tipo que tenho convivido muito nos últimos tempos. O malandro do bandejão. Olha aí. Ele atua de diversas maneiras. Tem os que iniciam seus trabalhos antes mesmo de adentrar ao refeitório. Seja cortando aquela fila no dia do estrogonofe, dando aquele migué fingindo que a carteirinha não está passando para entrar na faixa, ou guardando aquela mesa inteira antes de pegar o prato. Daquela inclinada nas cadeiras, né? Não, mas oito aí... cadeiras inclinadas. É, quando o cara pega uma mesa desse tamanho é foda, mas eu acho ruim você ir para um lugar para comer e sair com a bandeja e ficar olhando. Ficar olhando é difícil. Eu tenho a tendência a reservar uma mesa de sentar. Mas não uma mesa gigante. Né? Não. Uma mesa... A não ser que eu esteja com muita gente. Mas... Mais um episódio em especial que eu queria compartilhar aqui aconteceu com um amigo que estava almoçando sozinho em um dia de bandeco cheio. Bandeco seria o bandejão, é isso? É um apelido para bandejão? Deve ser. Esse caro colega relatou que após se servir, tendo salsicha como a mistura do dia, encontrou um lugar vago para sentar. Logo após reservar esse espaço com o seu prato, resolveu pegar um copo d'água. Aí é o erro. O cara deixou o prato num lugar público. Assim que retornou, notou que havia algo errado. O malandro havia agido. Algum ser roubara as salsichas de seu prato. Caraca, só salsichas? O que realmente entristeceu meu colega foi que todos ali presentes estavam desviando seus olhares e sendo parceiros deste crime. Caraca, cara. Espero que possam me ajudar a divulgar este aviso e deixar o recado que todo cuidado é pouco quando estamos tratando de fome. Proteja suas salsichas. Eu pediria a Zagal me traduzir. Vocês tinham que ter chamado o Paulo Coelho pra esse Nerdcast, hein? Né? Eu acho que vocês tinham que ter... Já poderíamos mesmo. Acionado os contatos pessoais. Nem me toquei disso. Olha só. Ele participaria, pior é que ele participaria. Sem conhecer a pessoa, nem estar julgando nada, mas podia dar uma de humildão, falando de fama aqui e tudo. Não tem nenhum André? Olha aí. Nem o André que é famoso. O André tá ficando famoso. Vocês viram que saiu uma reportagem de 10 páginas do André na época? 10 André tá páginas. Famoso. Puta reportagem bacana. Ele não pôde, gente. Ele gostaria de estar aqui, mas ele não pôde. Porque ele tá famoso agora. Porque ele justamente agora ele tem a agenda cheia. É. Eu queria entender dos nossos cientistas qual é da fama. Qual é da... Olha, porque uma pessoa, de repente, passa a ser mais importante que as demais, às vezes por nada. Não, puramente por nada. Não, tem pessoas que são famosas porque são notáveis, porque tem algum talento extraordinário, seja nas artes, na ciência, onde quer que seja. Mas a maioria das pessoas, por exemplo, o Tom Holland. O filme, ele fez uma ponta num filme que ele mal interpretou. Uh-huh. E ele é famoso das pessoas gritarem na rua. Ele não teve tempo suficiente de exercer o talento, suposto talento dele, pra ser famoso a ponto das pessoas gritarem, tá entendendo? Não, eu entendi. É assim, se você viu o filme O Impossível, você viu que ele é talentoso, alguns anos atrás. Mas não é por isso que as pessoas estão gritando, certamente. Absolutamente já, não, né? Elas estão gritando porque ele é o Homem-Aranha, é isso? Ele não é o Homem-Aranha, pra começar. Ele agora é. Agora a Ana se ligou quem é. Eu tive que googar, desculpa, eu sou muito famosa, que eu não fazia ideia de quem é. Porque ele é moleque novo e tal, e agora explodiu. Foi super exposto por ser Homem-Aranha. Já desde o Capitão América lá, o Civil War, mas ele apareceu rapidinho, agora sim com o filme. Mas realmente, ele ficou famoso, foi explosão pra ele, né? Ele mesmo já falou isso em entrevista. Cara, você não tava preparado e tal, é muita coisa, todo mundo querendo você e tal. Por que que as pessoas têm essa necessidade de querer ter um registro, estar perto, ou até ter um pedaço da pessoa famosa? Essas são as perguntas do programa de hoje. Eu já posso começar com uma comparação aqui. Mano. Até, sei lá, 100 anos atrás, aqui no caso do Brasil, até os 20 anos atrás, você dificilmente ia conhecer alguém que vive há mais de 100 quilômetros de onde você tá. Porra, 20 anos atrás, Rátio? 20 anos atrás, 1997. Porra, eu já tava na faculdade há 20 anos atrás. Até uns 100 anos atrás, a gente dificilmente conhecia alguém que vivesse a mais do que um raio de 100 quilômetros de onde a gente morava. Você podia muito bem passar a sua vida inteira sem nunca ter saído da tua cidade. Então, qualquer um que você via com frequência era uma pessoa conhecida. Qualquer pessoa que você visse várias vezes no seu dia ou na sua vida era alguém da sua família, era alguém próximo, era alguém da tua vila, era alguém da tua tribo. De repente, a gente tem essa exposição maluca de hoje, que você consegue ver várias vezes uma pessoa e ver que várias outras pessoas olham pra ela e reconhecem ela sem sair do seu lugar. A gente tá simplesmente... Esse tipo de familiaridade do que a gente vê muitas vezes, até ontem, queria dizer que era uma coisa segura, conhecida e confiável que vivia perto da gente. Só agora que isso pode ser uma pessoa que tá do outro lado do mundo aparecendo na TV pra gente. Até ontem, isso era sinal de que essa pessoa é legal, é confiável, tá aqui perto e você conhece ela. A gente confunde naturalmente alguém que é muito exposto a gente, ou alguma coisa que é muito exposta e que é muito familiar pra gente, com alguma coisa boa. É pra isso que serve propaganda, inclusive. Você vai mostrar aquilo tantas vezes que aquele negócio se torna natural pra você. Parte do que dá a fama hoje em dia é simplesmente o fato da gente ver muito essas pessoas, porque até ontem você só via muito pessoas que conviviam com você. Isso explica a fama dos youtubers? A fama e a influência deles. Pensa, vocês, por exemplo, vocês dois, até entre 2007, que foi quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, e 2011, quando a gente começou a gravar junto, eu sempre ouvi o Nerdcast. Comprava na Nerdstore? Eu comprei a caneca e a camiseta do Lambda, Lambda, Lambda. Funcionou, né? A influência. Inclusive, a camiseta não me cabe mais, mas isso é outro detalhe. Outra influência. Tipo, nesses anos todos, eu ouvia vocês 1 hora, 2 horas por semana. Eu não via minha irmã 1 hora, 2 horas por semana. Uhum. Então, óbvio que se eu ouvia a voz de vocês tanto, vocês eram amigos. Estou sempre ouvindo vocês, eu conheço essas pessoas, eu sei quem elas são. Tanto que a primeira vez que eu vi o Alexandre, a primeira coisa que eu fui perguntar é quem era portuguesa, quem era casado com quem, como é que era o esquema de família, porque eu não tinha me ligado até então como é que era. Pergunta mais cotinha possível. Mas porque, tipo, cara, o cara é meu amigo, eu claro que eu quero saber isso. A gente confunde essa exposição e o fato de ver essa pessoa constantemente com uma coisa próxima e como um amigo nosso. E a gente tem cada vez mais plataforma de exposição, que a gente não tinha antigamente, né? Os 20 anos atrás do Atila aí, a gente tinha televisão, a revista Caras, a Contigo, quem era super famoso aparecia nesses lugares, mas a gente continuava vendo mais isso do que a irmã que morava longe. Agora, a gente tá exposto o tempo inteiro sendo bombardeado. A gente entra no YouTube e a gente vê a casa das pessoas, vê a pessoa trocando de roupa, vê a pessoa comendo, vê a pessoa contando os problemas da vida dela. Você entra no Twitter e você fala com essas pessoas, e elas te respondem. A gente tá no nível que as redes nascem e morrem, né? Tipo, sim. Vine criou milhares de super celebridades do Vine. É. E o Vine já não existe mais. É sinistro, né? É muito rápido. Se bobear até o Nerdcast ao ar, o Snapchat já não existe mais. É, e tem várias celebridades do Snapchat também. É realmente a forma, assim, a quantidade de mídias que vão surgindo pra expor, né, as pessoas é massiva, né, hoje em dia. Quando eu falei de fofoca de youtuber, eu não tava brincando não, cara. Porque você imagina assim, quantas vezes por ano você vê o Tom Hanks? Tom Hanks tem tantas, né? O Tom Hanks? É, Tom assim, Hanks é devagar. Qualquer ator, assim, sei lá, alguém que tá muito... The Rock. The Rock você vê, acho que 6, 7 vezes por ano. 6, 7 vezes por ano, né? Tipo, ele faz uns 6, 7 filmes. É, tipo isso. Quantas vezes você consegue ver um youtuber? Se bobear diariamente. Se bobear diariamente. Isso é uma celebridade. Isso é uma pessoa que é muito vista e que as pessoas têm como alguém próximo. É que a gente já é velho, já não se apega mais a essas pessoas, mas pra um teen, pra um adolescente que tá crescendo agora e vendo youtuber, uma celebridade de internet é muito mais próxima dele, ele vê muito mais sobre a vida dela, acompanha o cachorro nascendo, morrendo, prima, filha, tia. Você sabe muito mais da vida da pessoa do que você sabe de uma celebridade de Hollywood. Mas essa fama do YouTube, ela não acaba com mais facilidade? Eu não tô afirmando isso, tô perguntando realmente. Porque assim, tem muita gente que já foi famoso ou é famoso em rede social, blog, YouTube, Twitter, o que seja, Instagram. Mas que a pessoa, se ela não tiver ali bombardeando o público dela constantemente com ela mesma, ela vai ser esquecida pela quantidade de oferta que existe. Né? Então, uhum, o cara vai deixar de ser visto pra ser visto por outros. A gente tem vários casos de vários youtubers que eram famosos, gamers principalmente, que é onde tem a maior quantidade, que hoje praticamente desapareceram. Enquanto uma celebridade de Hollywood, por mais que ela realmente não esteja todo dia dentro da casa das pessoas, ela tem uma base célebre, não sei se eu poderia chamar assim, mais sólida. Então, mesmo que você não veja um filme desse cara por algum tempo, quando ele aparecer, você vai recordar. Eu acho que isso tem a ver com o custo dessa celebridade pra quem mostra. Pra dar um exemplo, como é que alguém vira celebridade na TV? Como é que você pega um cara tipo o Celso Portioli? Ah, você tem que fazer um teste de sofá, e aí você... Como é que começa uma Angélica? Você começa com 50 crianças, vê qual delas que se comporta melhor e que aparece melhor na TV, e você passa 20 anos socando essa pessoa na cara de todo mundo, todo dia. Até aquilo ficar tão marcado que você reconhece aquela pessoa de qualquer jeito. Gastou 20 anos pra formar uma celebridade dessa. Quanto tempo não tem o Faustão na TV? Pô. Então, trocar uma celebridade dessa que você já gastou 20 anos pra construir tem um custo muito maior do que uma celebridade de YouTube que é espontânea, que é gerada ao contrário. Tipo, ao invés de você pegar um e cultivar 10 anos, você joga 100 deles por hora fazendo upload e o que for mais simpático, o que for mais empático, o pessoal curte e passa pra frente. Mas de onde veio esse, tem outros 5 mil pra mim. É, na TV, o Rodrigo Faro. Qual é a fama? A fama do Rodrigo Faro é inexplicável. Ele tá toda semana na televisão, cara. Mas é inacreditável. É a familiaridade. Você já viu tanto ele que você aceita ver ele de novo. Mas o problema é que eu sei que ele é famoso, mas eu mal lembro da cara dele. Eu sei quando eu olho e falo, Rodrigo Faro. Mas essa coisa não é um big deal, não é? Sim, sim. É, mas é isso. E esse negócio do filme também, eu acho que a gente tá esquecendo o ator de... Tipo, você pega uma Meryl Streep. É isso, você vê ela num filme a cada 2, 3 anos, certo? E no Oscar. Todo ano no Oscar. A Meryl Streep é um caso à parte. Todo ano no Oscar tá lá ela, né? Você vê ela durante 5 minutos por ano se ela não fizer um filme, e você vê ela durante 2 horas por ano se ela fizer um filme. Mas você lembra da Meryl Streep. Mas a quantidade de investimento que foi sendo construído, assim, acumulado, que a gente não percebe. Cada vez que tem um filme com a Meryl Streep, a quantidade de propaganda, de branding que ela tem, tá acumulando lá na fama dela. De modo que ela tá ali, tipo, aquela fama latente. Você não lembra dela, mas quando ela aparece, você lembra. Essa celebridade instantânea do YouTube, do Instagram, essa, ela é bombardeada mesmo. Tanto é que é isso. Nesse esquema de contínuo, assim, de bombardeio contínuo, uma vez que a pessoa sumiu, você esquece dela rapidinho. Mas é por que será? Porque não tem um valor? Porque, talvez não sei, seja a percepção de valor das pessoas. Porque quando você vê um filme, ou um livro, ou um jornal impresso, ou um programa de televisão, a maioria das pessoas dá um valor maior porque aquilo existe, sei lá, uma burocracia. Então é a plataforma. É uma plataforma, a pessoa teve que ser colocada ali, ou um investimento alto para que aquilo acontecesse. O cara teve que, tipo, jornal, o cara teve que imprimir o jornal de verdade, né? Teve que destruir árvores, fazer tinta, rodar máquinas, essas coisas. Enquanto nas mídias sociais, o custo hoje pra você publicar o seu conteúdo é zero, quase zero. Você filma, você faz upload, tá lá. Se é bom ou ruim, se tem algum valor ou não, whatever, ninguém decidiu isso. Enquanto na TV, teoricamente, ou em outros lugares, aquele valor foi filtrado, teoricamente. E isso, eu acho que para passa na percepção das pessoas. Ainda meio que num ranço nessa mudança de plataformas que a gente vive hoje, né? Mas você não acha que tem um... Porque quando o youtuber tá no YouTube, ele tem um público monstro. Uhum. Mas quando ele faz alguma coisa na TV, ou aparece em algum programa, ou numa revista, aí sim ele ganha algum estado. Ó, apareceu no Faustão, apareceu na Globo, apareceu no Jornal Nacional, sei lá. Apareceu no Jô Soares, sabe? Sim. A TV ainda carrega aquele crivo dos donos do portal, né? Bem ou mal, você precisou passar por alguns crivos, que seja, tipo, essa pessoa vai render audiência pra aparecer lá, que não rola na internet, né? É, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, você não acha que o número de pessoas que consideram essa pessoa famosa, alguma coisa, ou o valor dessa celebridade não também influencia você? Porque, às vezes, você nem é fã do cara, não conhece todo o trabalho dele, não viu todos os filmes do cara, não sei o quê, mas você tem um apreço porque o cara tem muitos fãs. Você entendeu o que eu quero dizer? Ah, mas esse é o efeito da validação social, é exatamente isso. É isso, é uma validação social. Você nunca foi exposto a ele, mas você tem a validação social. Então, pera lá, deixa eu parar pra pelo menos prestar atenção. Tentar, tem gente que até se esforça, sabe? Nossa, todo mundo gosta disso, tem que fazer um esforcinho pra gostar disso, porque deve ser bom. Né? Foi assim que eu fui até a terceira temporada do Breaking Bad pra falar, não, pelo amor de Deus, isso é horroroso. Não dá, chega. Não existe validação social possível que faça eu terminar de assistir isso. Mas você não conseguiu? Não conseguiu continuar? Não, aquele da mosca foi o... Pô, mas o da mosca é o chato. Depois você passa. Foi não, a gota a mosca é chato. Falei, não, chega, pastelão, tô me chamando de idiota. Cara, você tem que passar da mosca. Agora não consigo. Ana vai descobrir o que é hater. Putz, não tinha pensado nisso. Bom, mas enfim, voltar pra validação social. Mas eu acho que é isso. É esse efeito da validação social. E talvez a televisão, a grande mídia, vamos lá, a mídia tradicional, mainstream, ela ainda tem esse valor de validação, sabe? Você só é famoso de verdade se você aparecer no Faustão ou no Jô Soares. Por enquanto, você é só famoso na internet. Uhum. É, tanto é que a gente brinca, né? Agora eu sou celebridade do Twitter, celebridade de YouTube. Mas celebridade de verdade, uhum, aí é o cara que aparece na TV. Teve uma época que o Zeca Camargo tomou um monte de pedrada lá porque morreu um desses cantores sertanejos. Teve uma puta comoção social inacreditável, porque ele era muito famoso no interior do Brasil inteiro, mas ele não tava na mídia mainstream. Você lembra dessa época? Eu não lembro o nome do cara. Foi o cara que bateu o carro? Puta, eu não sei, cara. É, vagamente. Acho que foi. Teve muita comoção na morte dele, mas ele não estava em Faustão, Fantástico, ele não tava inserido no mainstream. Mas o Zé Camargo escreveu um texto sobre isso, meio que questionando a fama repentina, sei lá o quê, e que o valor da verdadeira fama, e terminando até criticando aqueles livros de colorir pra adulto que tava na moda. E aí, o cara depois teve que pedir desculpa, porque ele foi apedrejado pelos fãs, milhões e milhões de fãs do cara. Falou assim, só porque o cara não tá na Globo, tu tá falando que o cara não é famoso, tararéu. Enfim, você vê como a fama era algo relativo. O cara teve uma percepção de que o cara não era famoso, que tava tendo muita comoção, e ele considerou aquilo como fogo de palha, sabe, de fama repentina. E a galera que fala assim, não, eu acompanho o cara há 10 anos e só porque ele não apareceu na Globo não quer dizer que ele não é famoso, seu bosta, entendeu? Alguma coisa assim. Mas aí eu faço duas diferenças, assim. Uma, ainda falando de por que, especialmente no mundo gamer e outros, tem muita troca. Aliás, os dois são por causa da escassez da TV, vai. Imagina assim, tem públicos que mudam muito rápido, né? O público infantil, ele amadurece muito rápido e o interesse infantil, ele tem momentos, né? Tipo, a Gisele tá em que fase agora? Ela já entrou na fase da galinha pintadinha? Não, já passou, graças a Deus. Então, já passou. Quanto tempo durou essa fase? Putz, sei lá, um ano. Então, assim, é um interesse muito específico de uma certa faixa etária. Pô, ela gostou de Darth Vader 30 segundos, não deu tempo de usar o pijama que eu comprei. Não, ela gosta de Darth Vader ainda, ela só não gostou de se vestir de Darth Vader. Ah, que inferno. Em compensação pro público adulto, o interesse demora muito mais pra mudar. Talvez seja que o adulto é o investimento de tempo naquele, em criar o interesse. Exato. Da preguiça do cara, né? Ah, eu já gosto disso aqui, eu não quero gostar de outra coisa, né? Então, o que acontece? Para as crianças que entravam na TV para assistir por um ou dois anos a Xuxa, por exemplo, tudo que tinha por 20 anos na TV era a Xuxa. Então, a Xuxa foi famosa para 10 gerações de criança aí que assistiram ela durante um certo intervalo de tempo. Pra criança que vai assistir alguém no YouTube hoje, se ela entrou hoje, já tem outras pessoas ali falando com ela. É, não tá nem ligando pra, muito pra Xuxa. Exato. Então, assim, quem é famoso pra um público infantil ou pra um público que troca de gosto muito rápido no YouTube, tá ferrado, porque aquele interesse tem um intervalo curto e quando outras pessoas estiverem chegando com aquele interesse, já tem outros canais pra aquelas pessoas verem. Sim, a gente percebe isso, a gente vê isso acontecer. Realmente, esse público amadurece, muda muito rápido o foco, né? É diferente do público do Nerdcast, por exemplo, que já é um público mais velho, que acompanha há bastante tempo. Eu acho que no YouTube tem isso que o Atila tá falando, tem muito YouTuber que cresceu junto com o público. Você pega, sei lá, o Charlie McDonnell, ele começou com, ele tinha o quê, 15, 16 anos, e o público dele tinha a mesma idade que ele. E o público dele amadureceu junto com ele. E ele teve essa esperteza de manter o público porque ele veio junto. Uhum. Ele não ficou a Xuxa e as crianças chamando cresceram e a Xuxa continuou a Xuxa. Exato. Com 40 anos, então, né? Eu acho que se a gente estiver falando só do YouTube especificamente, os YouTubers que eu acompanhava quando o YouTube começou a pegar fogo, eles amadureceram junto. E aí a gente consegue acompanhar. E aí a fama deles fica estável. Sei lá, eu não acho que eles perdem ao longo do tempo, mas eles ganham um público mais, fica mais fidelizado. Eu já ouvi algo bem oposto, que era no sentido de uma febre adolescente é muito forte e muda muito rápido. Ou seja, o cara então... é muito fã de uma parada, e aí de repente vem uma parada mais nova ainda, e o cara fica mega fã daquilo, e aí quando ele muda, ele não volta. Eu não sei, depende. Entendeu? Eu não sei, porque, por exemplo, você pega antigamente os Beatles, uma febre inacreditável, né? Uhum. Os caras pararam de fazer show porque era inviável. É, exato. Eles não conseguiam mais, não era ação pra eles fazer show. Sim. As garotas choravam, desmaiavam, né? Era gritaria. Era uma loucura, a gritaria dos cães de outros continentes, desesperados, com os gritos femininos e tal. E eles encheram o saco dessa porra também. Claro. Não só gritos femininos, tinham formas masculinas, mas o público era majoritariamente feminino. Hoje em dia... A gritaria, né? Hoje em dia... Tem homem que grita também. Mas a questão é, hoje em dia, você vê esse tipo de comportamento em youtuber, em de fã gritaria. De youtuber. O comportamento é o mesmo. Isso, o YouPix. Exato. E aí você agora começa a ver um monte de fã-clube. Tá começando, a gente tá chegando num nível bizarro, sabe? Que antigamente as pessoas eram fãs, assim, desse, ah, eu conheço esse cara, ele é meu amigo. A gente tá chegando num nível fã, admiração, desmaiar quando eu ver. Você diz da gente? Não. A gente não é famoso. Uma humanidade. Geral. Quantas vezes as pessoas viam os Beatles antes? Elas viam eles 3, 5, 10 vezes no ano e ouviam eles no LP e só. Hoje em dia, pra YouTube, as pessoas podem ver eles todos os dias e conhecer a vida da pessoa. Eu entendo, mas eu acho bizarro isso. É isso que eu tô falando, entendeu? As pessoas, sei lá, pegam foto de um casal que eles acompanham no YouTube. Aí pegam um frame do vídeo que o casal tá se olhando e bota, ai, como eu esperei por esse momento. What? É bizarro, cara. É bizarro. Mas isso acontecia no mesmo jeito com, sei lá, a Lady Di e o Príncipe Charles. É verdade. Com o casal da novela, Tarcísio e a Glória. Sabe? Com a diferença que você não via a vida pessoal deles, porque isso quase não era exposto, só o pouco que não, eles queriam. Não, isso era o furo da revista Caras, né? E hoje você tem como consumir isso muito mais. E aí tem a outra coisa que a TV não dava, que hoje em dia a internet dá, que é o nicho. A gente aqui no Brasil não passou pelo que os Estados Unidos passou, de ter uma diversidade tão grande de canal de TV a cabo, né? Nunca foi tão comum aqui no Brasil. Então, quem ditou que quem é famoso aqui no Brasil por muito tempo foi basicamente a TV. A Globo e o SBT, e olha lá, né? A Globo e o Silvio Santos, né? Que até hoje eu lembro de Casa dos Artistas. Se você não assistisse, sei lá, você tá no domingo à noite, você pode não assistir o programa de esporte, você pode não assistir o que tá passando no SBT, você tá vendo só o programa da Globo. Mas em duas ou três trocadas de canal que você dá com controle remoto, você passou por todos os outros programas e voltou pro que você tá assistindo. Você sabe quem são as outras pessoas que estão nos outros canais. Você sabe quem são os outros famosos. Então, mesmo que você não seja parte do público deles, você sabe da existência deles. Agora, na internet... Todo mundo sabe quem é o Celso Portioli, né? Todo mundo sabe. Você pode não ver ele, pode não ser o seu ídolo, você pode não assistir o programa dele, mas você sabe quem é o cara. Porque, é aquele cara que eu vejo no SBT quando eu passo por lá no domingo, sei lá, quando era o dia dele. Na internet, hoje, é impossível você acompanhar todo mundo. E tem nichos e nichos que você nunca vai saber. Então, tem gente que é hiper famosa, 10 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, mas não, absolutamente não é o nosso nicho, a gente não faz ideia quem são. Sim. Isso é só a internet que dá agora. Então, sei lá, o Whindersson Nunes, se você for ver, ele tem 20 milhões de assinantes no canal dele. Ah, mas todo mundo sabe. Não, nunca ouvi falar. Como assim, cara? A Ana não é um exemplo, porque ela também não sabia quem era Tom Holland. Então ela tá... Ela, né, os dois extremos não pegam, nenhum extremo pega ela. Mas eu não liguei o nome da pessoa, depois vocês falaram que era o Spider-Man, que eu vi o vídeo dele dublando a Rihanna, a Umbrella. Aham, tá bom. E aí, agora faltou só essa ligação. Mas muita gente, por mais que 20 milhões de pessoas saibam quem ele é, muita gente não sabe. Às vezes eu falo num grupo de pessoas que é conectada, e é o Whindersson Nunes, o cara, quem? Nunca ouviu falar e tal. Então, assim, não é super conectado. O cara que é super conectado tem que saber. É, mas... Exato. A gente tem 100 milhões de assinantes de internet no Brasil. Quer dizer que 20% de quem tem internet no Brasil assiste o Whindersson Nunes. Só pelos assinantes. Ou assiste, conhece. Não. Ou conhece. Assiste não. Assiste é 10%. Porque os vídeos dele não chegam a ter 20 milhões de views. Né? É, mas conhece, pelo menos. Não, conhece. Pior, conhece. Não, mas algum assistiu pra poder se inscrever no canal dele. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. 20% da internet brasileira já viu ele. E 10% dos brasileiros. 10%, cara. É muita gente. É muita mas gente. Mas você pode chegar em círculos inteiros de amizade de gente que nunca viu ele. É claro, é claro. Especialmente com o público mais velho. É verdade. Quer ver uma coisa? Em 2015, o Fantástico me entrevistou. Falar de paralisia do sono. Eu lembro. E se lembra? Saiu no domingo à noite e apareceram 100, 150 comentários no Nerdologia de gente falando, nossa, você apareceu no Fantástico, nossa, que legal. Ainda aquela coisa de celebridade só é celebridade quando tá na TV. E eu não tô falando que eu sou. O pessoal sentiu essa necessidade de vir comentar que viveu na TV. Que viveu na TV. E não fala assim, caramba, vi você toda semana aqui no Nerdologia. É, não é? É tipo ali, whatever, mas você apareceu na TV. É muito engraçado isso. Eu fiquei famoso o dia que eu passei no Nerdcast, é outra coisa. Mas aí saiu a reportagem na Veja falando de youtubers. Lembra que ficou saiu uma, acho que vocês deram entrevista, mas vocês não apareceram na foto. É, tem a foto sua e do Felipe e outros youtubers. Tem a foto minha e do Felipe na reportagem. Sabe quantos comentários no Nerdologia fizeram dessa reportagem? Nunca entrou ninguém no Nerdologia e falou, nossa, vocês apareceram na Veja. É, revista não converte, malandro, impressionante. Essa é a sobreposição de público que a gente tem com a revista Veja. O porteiro do prédio passou a me reconhecer por causa da revista. O porteiro daquela folheada na revista, né? É. Exato. Peguei de carro e o porteiro, essa revista aqui, ó, você aqui. Mas só, ninguém que assiste o Nerdologia, pelo menos que comentou, lê a Veja. Olha, essa é a diferença do público. Mas eu acho que a gente tá bem na mudança ali dessa coisa. Por isso que a gente tem, mas o cara é famoso quando vai na televisão, mas ele é famoso pra 20 milhões de pessoas. Mas não, mas ele é famoso quando vai pra televisão, mas ele não é famoso quando vai pra revista. Então a gente tá bem no meio da transição, eu acho, do famoso esquema Beatles, que só tinha o Beatles. Tinha os Stones, que eram muito melhores, inclusive, né? Não dá pra comparar a histeria Beatles com a histeria com o youtuber, porque era uma histeria mundial, porque claro, só tinha aquilo. Agora a gente tem uma histeria, mas ela é de nicho, ela é localizada. E ela tem muito mais a ver com você, né? É, às vezes você tem essa passagem, o cara apareceu no Fantástico, o cara apareceu no, sei lá, no Faustão. E aí ele faz essa passagem, mas o nicho dele volta, sabe? Tenho certeza que não, hoje não aparece nego no Nerdologia falando, eu vi você no Fantástico em 2015. não mais. Exato. Ela é transitória, se ela não fica permanente, ela some. É, tanto que é isso que é o trabalho da assessoria de imprensa, né? Que muita gente se torna célebre por ter conhecimento específico em alguma área, por exemplo, o Atila, biólogo, pesquisador. Se ele paga uma assessoria de imprensa pra torná-lo top of mind sobre pesquisa, biologia e cultura pop, por exemplo, e aí toda reportagem que tiver, vai estar lá o quotezinho do Atila, aquela fotinha dele com aquela camisa de esqueleto recortadinha, fotinha que ele fez pra assessoria, sacou? Aparece no Fantástico uma reportagem, o Atila vai dar a opinião dele, aí vai lá no programa Conta Corrente. Vira correspondente da Globo News, é isso aí. Sacou? Aparece esporadicamente em vários momentos. A assessoria de imprensa faz isso. Sim. Ele acaba se tornando célebre pela repetição. Sim. Verdade. Sim. Às vezes sem ter público, inclusive. Sim. Mas você acaba, eu lembro desse cara, eu já vi ele uma vez. Porque ele tá sempre aparecendo e dando aquela opinião, né? Paralisia do sono, sempre parece O Neil deGrasse Tyson falou que isso foi o que aconteceu com ele. Ele não falou se ele pagou a assessoria de imprensa, mas a imprensa começou a procurar ele pra ser correspondente, pra falar sobre a área dele. E ele era um cara que sempre respondia à imprensa. E ele sabe falar muito bem também, óbvio. óbvio, né? Mas ele tinha a disposição, talvez o desejo, de sempre aparecer. Então ele foi ficando famoso, famoso, cada vez mais famoso, cada vez mais famoso, simplesmente porque ele ficava pintando de um lugar e outro, na imprensa, especializada e não especializada, principalmente, mainstream, pra falar como astrofísico sobre alguma coisa, né? Ele ainda trabalha no Museu de História Natural, então divulgação científica é meio que o papel dele lá também. Então, mas, por exemplo, aí você pode falar assim, mas o Neil ficou muito famoso por causa do Cosmos. Realmente, muita gente passou a conhecer o cara depois do Cosmos e tal, mas ele já era muito famoso antes do Cosmos, entendeu? Porque ele aparecia na imprensa, é isso. Não era, porque quantos astrofísicos e cientistas fazem palestras, fazem workshop, fazem o que todo cientista que faz divulgação científica faz? Agora, Por que ele é o famosão? Ele é muito famoso, mas se você perguntar, quase ninguém sabe quem ele é. Mas se você mostrar a foto, as pessoas vão saber. Eu sei quem é, já vi. Quem é fã do Whindersson Nunes não sabe quem é o Neil deGrasse Tyson. Não fale isso. Eu não sei, mas eu acho que hoje em dia tudo é nicho, gente. Hoje em dia a gente já tá num estágio meio que sem volta. Porque eu vejo com os meus alunos, às vezes eu pergunto assim, ah, então vocês viram aquele filme com a Meryl Streep? Eles ficam me olhando com uma cara de ué, quem é essa pessoa? Outro dia, no meio da aula, eu pus uma citação do Shakespeare. Então, no Hamlet do Shakespeare, vocês viram, né, gente, o filme, pelo menos, o cara me olhando com aquela cara de, do que você tá falando? Quais são os poderes do Hamlet? É? Pergunta, né? Exato, tipo é isso. É DC ou Marvel? É da Marvel ou da DC? Exato. Tem que ter um personagem de Overwatch. Até o Overwatch é nicho, por mais que seja qual super. Qual é o golpe do Hamlet? O ult. Qual é o combo do Hamlet? Mas eu acho que cada vez mais essa geração que tá crescendo em nichos, ela tá ficando no nicho. Não tem mais esse alcance que a pessoa que todo mundo conhece. Não existe mais uma final de novela que junta a vida. É, não, isso é verdade. Esse comportamento tá mudando. A vida, cara, Brasil, mas se você parar pra pensar, é muito bizarro isso. Porque assim, realmente, não existem mais. Ainda existem, mas vai deixar de existir os super talentos, vamos chamar assim, né? Que todo mundo conhecia. Todo mundo sabe quem é e tal, aqueles salários monstros. Mas você vê, no Brasil, em vez de falar mundial, vamos falar de Brasil. Você tem atores da Globo, você tinha atores da Globo, na verdade, que praticamente todo mundo conhecia. Uhum. Tarcísio Meira, essas paradas, todo mundo conhecia. Mas o que será que é todo mundo, de fato? Porque, por exemplo, no caso do Whindersson Nunes, uma pessoa muito célebre que a gente sabe que é, porque a gente tem números que provam que ele é. Né? 20 milhões de pessoas sabem quem esse cara é, de fato. Tem mais pessoas que sabem, mas não assinam o canal dele. Mas 20 pessoas registraram, eu sei que é esse cara. Uhum. Que é 10% da população brasileira. Quantas pessoas, por exemplo, de fato sabiam, sei lá, 50 anos atrás, que era Tarcísio Meira? Será que era mais do que isso? Será que era o mesmo que não isso? Não sei. Tira o Tarcísio, bota mais Xuxa. Ah, Silvio Santos. Ou Silvio Santos. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que até uns 15 anos atrás, menos até, acho que vou chutar que até uns 5 anos atrás, até 2012, que quando começou a ter smartphone de verdade mais popular. Até 2012, o primeiro eletrodoméstico que as pessoas compravam ou era geladeira ou era TV. Então, se tinha uma coisa que estava na casa de todo mundo, era a televisão. Hoje em dia, o primeiro eletrodoméstico que as pessoas compram é o celular. Com certeza. Olha aí. De longe, Você não tem casa, mas você tem smartphone. É verdade. Bom, é verdade. Uhum. Eu realmente, em Nova York, eu vi um morador de rua botando o iPhone para carregar. Aqui em São Paulo. Mas sem brincadeira, eu acho que, assim, em termos do quanto a gente gosta de interagir, do quanto a gente depende de interação social, o celular faz muito mais diferença na vida dessa pessoa do que um teto fixo. Não que ele prefira, né? Mas é um fenômeno. E então, assim, até ontem, a TV era a única coisa que chegava na cara de todo mundo. Hoje em dia é o celular, só que o que chega pelo celular é infinitamente mais diverso. Quero falar sobre uma relatividade da fama. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Pelé. Contar a história do Pelé. Pelé é mundialmente famoso. Ele é um daqueles caras que tem fama eterna. Mundial. Internacional. Assim, não é que eu não vou dizer que todo mundo conhece o Pelé, mas ele é um nome muito forte no mundo inteiro. Mais forte fora do Brasil do que no Brasil. Inclusive, né? Pois é. Então, mas não, o que acontece? O Pelé é famoso, inclusive, entre pessoas que nunca viram ele jogar. Nunca, exatamente. A nossa geração, por exemplo. E eu vou dar viu e todo mundo sabe quem é. Eu vou dar dois exemplos. É, exatamente. Nós já não vimos ele jogar. Vou dar dois exemplos. Um, o Pelé, no Brasil, ele é um cara controverso, porque ele fala umas besteiras aí. Em 2013, falou aquele negócio, vamos apoiar o Brasil, esquecer essa manifestação. Ficou putaço com o Pelé. O Romário vive dizendo que o Pelé é calado, é um poeta. Que negócio, né? O Pelé fala besteira, não sabe o que que tá falando, se mete de falar de política. Então, o Pelé aqui no Brasil, ele tem essa parada controversa e tal. Lá fora, a percepção de fama do Pelé é completamente diferente. Ele é uma lenda inquestionável, entendeu? Eu lembro que eu tava na convenção da E3, da EA, quando eles foram falar de FIFA, não esse ano, mas sei lá, uns dois anos atrás, e aí o Pelé apareceu, porque eles iam falar, sei lá, o Pelé tava falando de FIFA lá, e eles chamaram o Pelé. Ele tava no FIFA, alguma coisa assim. E os americanos atrás de mim, caraca, o Pelé! Você entendeu? O americano nem gosta de futebol, cara! Agora. E o Pelé ainda chegou lá e me falou mal de futebol americano. Mas todo mundo aplaudiu pra caralho, cara, entendeu? Tá vendo? É porque eles ouviram ele muito pouco. Se deixasse ele falar por um dia inteiro. É, exatamente. Lembro que o Giuseppe, da Montegrappa, nosso querido amigo Giuseppe, ele fez uma caneta do Pelé, que foi, puta, né, vendeu no mundo inteiro e tal, não sei o quê. E ele ofereceu da gente fazer um concurso. Ah, vocês querem fazer um concurso cultural e dar a caneta do Pelé? E foi bem nessa época que eu falei, então, o Giuseppe Pelé aqui, ele é meio controverso. Eu não sei se a galera vai querer. Entendeu? É, porque também tava mais... Hoje em dia já passou tempo, mas na época tava mais, tipo assim, todo mundo muito puto com o Pelé. E aí, pra você ver, ele não tinha essa percepção. A percepção é de que o Pelé é uma lenda do esporte, o maior jogador de todos os tempos e tal, e que ele vai ser sempre isso. Não importa o que o Pelé fale, etc. Mas, você vê, são famas diferentes em lugares diferentes. Mas aí, cara, eu acho que tem muito de você não ver o lado humano de quem é aquela pessoa, sabe? E mídias sociais, eu acho que acabaram com isso, assim. Uhum. Se você quer manter uma pessoa respeitada, mantenha ela longe de Twitter, Facebook, o que for. Porque invariavelmente vai sair alguma coisa que vai desagradar pra algum público. É incrível isso, né? A pessoa realmente, ela ou morre cedo, ou ela vive pra virar vilão. O Silvio Santos, cara, ele tá num ritmo aí. Ele tá pondo essa prova, última, né? Dele, pela... Tá, já tá na hora dele, né? Caralho, cada cara. Cada 6 meses alguém tem uma cala bomba. A boca, alguém interdita esse cara? Porra! Quer dizer, a cada 6 meses ele manda uma. Agora tá muito mais rápido que isso. O ritmo dele tá mensal, tá foda, sabe? Exato. É porque ele não sabe, né, cara? Mas eu acho que tem outras coisas aí também, outras variáveis. Hoje em dia, a percepção que a gente tem... Gente, vocês lembram da televisão nos anos 80, 90? Vocês não são tão novinhos assim. Infelizmente, que lembro. Né? A gente sabe o que que passava no domingo em programa de família, todo dia de manhã em programa infantil, era a Xuxa de fio dental, era banheira do Gugu. Água na camiseta transparente. Exato. Hoje em dia, a gente acha isso um absurdo. Hoje em dia, a gente tem percepções muito diferentes. Percepções diferentes, sim. Não, não é mais, não é mais aceitável algum tipo de coisa. Não, com certeza não. Com certeza não. Por um lado, a gente ficou mais conservador, por outro lado, a gente ficou mais esperto. Mas 10 minutos de trapalhões são suficientes pra perceber isso rapidinho. Nossa, já pensou? 10 minutos de trapalhão e a internet pegava fogo. Juro, você ia abrir o Twitter, ele ia explodir na sua cara, assim, com tanto de problematização que ia rolar. Mas, enfim, então é isso. Então as pessoas estão percepções mais variadas, e aí tem essa coisa que eu acho que varia no nicho também, né? Fica aversivo pra certos grupos que antigamente não era aversivo, não era percebido como uma coisa ruim, uma ofensa. Era até percebido como uma ofensa, mas ninguém tinha voz pra falar que era uma ofensa, coisa que hoje determinados grupos têm. As pessoas não tinham como trocar indignação, né? Você não tinha tirando os amigos do trabalho ou da escola, você não tinha como levantar uma discussão e promover uma semana inteira, né? Ah, não, que o segundo fator é a coisa da superexposição, né? Aquela coisa, a lei dos grandes números. Quanto mais o cara fala, mais probabilidade ele tem de falar uma merda. Imagina se presidentes brasileiros, atuais e passados, usassem o Twitter como o Trump usa. O que a gente não ia ver as pessoas escrevendo? Misericórdia. Imagina o Kennedy usando o Snapchat. O Bill Clinton, né? O Bill Clinton, cara. É, cara, é muito estranho. Eu queria entender um pouco do comportamento dos fãs. A gente tá falando de ferramentas que tornam as pessoas famosas e tal, mas por que as pessoas, e eu me incluo nisso, todas as pessoas, ou seja, 99% você delas, se inclui como fã, tem esse comportamento de fã quando vê alguém que conhece ou que admira, quer bater foto e que acompanha a notícia. Sei lá, cara, hoje em dia, por exemplo, o Facebook do Jovem Nerd parece ser a revista contigo da nossa vida. Okay, você fez um post da Gisele aqui, já tem um print do seu post pra comentar o post. Aonde? Dentro dos páginas de Jovem Nerd de fã. Meu Deus! É? Sério? Outro dia teve um cara que fez um print de um vídeo que eu curti. Porra, cara. Olha lá, Zagal curtiu esse vídeo. Aí eu botei aquela foto do Caetano aparece estacionando o carro no Leblon. É, né? Não é nada isso. Porque chegou nesse nível de loucura. Zagal, mas é tipo assim, a Zagal curtiu esse vídeo, vamos discutir sobre isso, é isso? Ele só botou isso. Ele só botou. É que nem a revista contigo, ele só botou. Caraca, cara. Mas é que nem antigamente você tinha autógrafo, que é a arte perdida do autógrafo também. Ninguém mais dá autógrafo, a gente tira selfie. Sim. É, mas eu queria entender por que isso. Por que que a pessoa tem essa necessidade de registrar que esteve com aquela pessoa? Por que que... Mas nós também temos. Sim, né? não tô me excluindo, não tô falando isso. Mas por que que tem essa necessidade? Eu estive com o Stallone, eu quis bater uma foto, por exemplo, né? Pra não me excluir de vez. Porque simplesmente apertar a mão dele ou falar com ele como a gente fez não foi suficiente. Porque, sabe? Por que que as pessoas são assim, sabe? Quer ver o que que é o interesse universal de bicho social? Status e o que que acontece com aqueles que têm mais status. Isso é universal. Você pega bando de chimpanzé, pega bando de macaco prego, bando de corvo até, grava o som de dois corvos brigando, por exemplo. Se forem dois corvos que não importa pra ninguém, nenhum corvo para olhar. Se for o corvo que domina o bando, brigando com o subalterno ou vice-versa, o bando inteiro para ouvir e ver o que tá acontecendo. Porque aquilo ali, bem ou mal, vai interferir com a vida de todo mundo. Os outros bandos, que não tem nada a ver com aqueles corvos, se interessam pelos líderes de um grupo brigando, ou o que tá acontecendo com eles. A mesma coisa com o macaco, a mesma coisa com outros. A gente tem essa necessidade de saber quem tem alto status, e aí por alto status quer dizer muita atenção, tá fazendo. É, e o status nesses grupos mais, se você falar em primatas, superiores e tal, status significa que você tem mais acesso a recursos. Você tem mais acesso a fêmeas, você tem mais acesso a comida, você come primeiro, coisas desse tipo. Então, status, ele te dá acesso a coisas que são importantes pra sobrevivência. Na cultura humana, a coisa que ficou importante pra sobrevivência já ficou lá longe na história da construção disso. Mas o status é um tipo de valor muito importante. E estar perto de quem tem status, você come a migalha, né? Você come o que sobra. Você não é o primeiro a comer, mas você é o segundo ou terceiro, porque você tá ali perto. É, você não escolhe a fêmea, mas você fica com a que sobrou. O estar perto de quem tem status se torna importante também, porque é uma maneira de conseguir alguma recompensa ou alguma vantagem por causa disso. Exato. Copiar, você sabe lá, a Kate lá, casada com o príncipe William, se ela veste um vestido, o vestido acaba na loja no mesmo dia, às vezes na mesma hora. Todo mundo quer o vestido que a Kate usou pra ir não sei onde. Isso não é meio contra algo que as pessoas almejam muito, que é a exclusividade? Mas aí é o mas se fazer você, parte, né? Mas tá perto do status é exclusivo, porque só uma pessoa tem status, ou muito poucas têm. Ah, você se aproxima daquilo, é isso? Uhum, não tem aquela história de que quando a Carlota Joaquina chegou no Brasil, rasparam o cabelo dela, de todo mundo, porque teve infestação de piolho, né, nos navios, e ela, pra não aparecer careca, botou um turbante. No dia seguinte, a colônia inteira tava... Exatamente, todo mundo de turbante. Porque acharam que era uma moda. Tem uma observação etológica, eu não vou lembrar. Átila, lembra o nome do autor, não lembro. Isso é lenda também, tá? Pode ser lenda também, eu não sei. Não, diz que é verdade, mas tem uma observação de etologia, de grupos de macacos. Uma macaca fêmea, que era de alto status, ela começou, não se sabe por quê, ela começou a enfeitar a orelha com pedaços de folha. Ah, eu vi isso. Ela punha uma folha, duas folhas na orelha. Em pouquíssimo tempo, todo o grupo estava fazendo a mesma coisa. Exato. É uma... Sem uma função nenhuma. Não, exato. Adorno não tem função. Era uma chimpanzé chamada Julie, no Zâmbia, que fez isso. E os filhos aprenderam também a fazer. O grupo inteiro começou a imitar. E aí virou uma prática da... Exato. E é uma coisa assim, que a gente acha que aquele das batatas, que o macaco lavava a batata na água do mar e comia, aquilo você até entende. Que, tirou sujeira, o sabor ficou melhor, tem o salgadinho da água do mar, etc, etc. Aí você pode falar, tem uma função de sobrevivência aí no final. Mas e colocar uma pena atrás da orelha, uma folha atrás da orelha, não tem função nenhuma prática do grupo. Caraca, olha só isso. Porque isso traz o status de você fazer parte daquilo e de que você também consegue fazer aquilo, né? É o... Exato. Acho que foi Napoleão que fez isso na França, que eles descobriram. Ele foi um dos primeiros a ter planejamento orçamento de governo no país, né? E eles viram que batata era muito nutritiva. Se as pessoas se alimentassem de batata, é um negócio que cresce rápido, fácil, tem bastante nutriente, é uma boa planta para alimentação. Então o jeito que eles tiveram de implantar isso mais rápido foi plantar batata no jardim real, botar guarda protegendo o jardim, mas tirar os guardas de noite. E aí a galera pulava para arrancar e levar para casa para plantar também. Ele fez um ótimo uso do status ali para isso. Mas a gente faz isso até hoje, né? Quando a gente faz grandes campanhas de... Pensa aí, campanha contra câncer de mama. Quem que vai na televisão? As atrizes. Quando você quer fazer alguma coisa, propaganda. Você tem uma marca que você quer tornar famosa, você bota a Fátima Bernardes comendo presunto. Todo mundo imita. A gente usa o status, o efeito de halo, né? Como assim? Exato. Você transfere aquele valor pra coisa que tá junto dele. Uhum. O efeito de halo é que a gente não consegue restringir o que a gente sente a respeito de alguma coisa àquilo só. Então, por exemplo, se uma pessoa é bonita, ela também deve ser competente, ela também deve ser legal, ela também deve ser simpática. Uhum. E aí uma pessoa bonita passa a ter uma série de privilégios, porque a gente julga tudo que ela faz com base na beleza. Então, pessoas mais bonitas têm julgamentos de pena menores, têm mais chances de emprego, têm uma série de outras coisas, porque... Sério? O juiz olha e fala, mas ele é tão gatinho... Não merece ficar esse tempo todo na cadeia. Isso não é consciente. Isso é um negócio que chama atitude implícita. Você acha um argumento que não é esse, mas no fundo ele está sendo combustível. Você nem percebe o que você está fazendo. Você simplesmente acha dessa maneira, porque esses estímulos controlam o seu comportamento de alguma maneira. E a mesma coisa que é esse privilégio do bonito, você tem a mesma, você vai ver exatamente o mesmo efeito. Isso que o Atila chamou de efeito de halo, a gente faz experimentalmente com atitude implícita. Você vai ver exatamente o mesmo efeito com negros, mulheres, asiáticos. Na Inglaterra, você vai ver com grupos de irlandeses, por exemplo. Tem um estudo muito legal que eles fizeram na Irlanda, em que eles fizeram dois grupos de nomes. Então, nomes tipicamente católicos, nomes tipicamente protestantes. E lá tem essa separação muito clara entre os grupos. E aí, quando eles mostravam os nomes católicos para os protestantes, eles não conseguiam associar em testes de associação nomes católicos com coisas, palavras, objetos considerados positivos. E a mesma coisa pro outro lado. Não consegue aprender. Uma coisa simples que criança aprende, eles não conseguiam. Por quê? Porque o halo anterior já estava sendo carregado há muito tempo. Já estava muito forte no repertório da pessoa. De fazer essa associação... Tipo, isso tudo conta negativamente no preconceito, né? Quando você arredonda qualquer coisa negativa sobre a pessoa para outras coisas que ela faz ou para outras características. Mas isso também conta muito positivamente, principalmente em pessoas famosas. Então, por que que eu vou pôr um shampoo com a Gisele Bündchen anunciando? Porque se ela é bonita, tudo que ela faz é bom, tudo que ela faz é legal, e se ela usa esse shampoo, logo esse shampoo também é legal. Eu quero ficar com o cabelo da Gisele Bündchen. É, também tem isso. É impregnar esse halo, essa aura de tudo que você pensa a respeito daquela pessoa e transferir isso pro produto também. Mas sabe quem sofre com isso? É o fotógrafo. Fotógrafo de casamento. Porque o fotógrafo de casamento, o cara faz... Por exemplo, o cara faz o casamento da Gisele Bündchen, por exemplo. Ou o cara que faz o vestido da noiva. O cara fez o vestido da Gisele Bündchen. Aí todo mundo quer ser fotografado pelo cara que fotografou o casamento daquela celebridade. Quer, por exemplo, o vestido, né, do mesmo cara que fez o vestido da celebridade. Uhum. Qual a expectativa da pessoa? É ficar igual à celebridade, tanto nas fotos quanto no vestido. Exatamente. Muitas vezes é impossível, fisicamente impossível. Uhum. A não ser que você, sei lá, apague a luz do quarto, você nunca vai conseguir que isso aconteça. E eu já vi pessoas que trabalham com casamento falando que muitas vezes a frustração da pessoa quando vai buscar as fotos ou o experimento vestido é essa. Ah, não ficou como eu esperava. É, exatamente. É que o vestido não tem a quem culpar, né? A foto ainda dá pra falar que foi o fotógrafo. Foi a culpa do cara. Eu sei qual o fotógrafo. Era o casamento da Susana Werner. Que ele fotografou. E aí as pessoas queriam ficar igual a Susana Werner. E não, minha senhora, a máquina só registra. Mas é engraçado como a pessoa projeta de um jeito que ela acha que ela contratando o fotógrafo que dá celebridade, sim, né, no caso, sim, ela vai conseguir chegar à semelhança física da pessoa. É, exato. Mas, no fim, o que importa na fama é essa aura, né? Ninguém quer o famoso pras coisas porque ele é famoso. As pessoas querem essa aura. aura, esse halo de atitudes positivas a respeito daquela pessoa transferido para produtos, para programas, para o filme, para todo o resto, né? Mas a gente pode usar isso também como estratégia, que nem o Napoleão fez com as batatas. Ah, eu uso. Quem quiser me contratar para propaganda, é só chamar. Não. Tá lá fazendo superpoder no Facebook, que eu tô te vendo, Atila. Ah. Atila tá cheio de propaganda no Facebook, a cara dele. Não tem problema. Que eu ia falar da coisa da representatividade, que é exatamente você usar isso a seu favor, ou pelo menos a favor de grupos minoritários. Por que que se insiste tanto na coisa de representatividade? Porque é isso, quando uma pessoa de um grupo minoritário fica famosa, mais famosa no sentido positivo, quando ela começa a ser considerada muito inteligente, muito bonita, muito especial em algum sentido, espera-se que esse halo transfira para as outras pessoas do grupo, entendeu? Por similaridade, de alguma forma. Por isso que se bate tanto na tecla de que tem que ter representatividade de pessoas negras, de mulheres, de pessoas gordas, etc. Bom, representatividade gorda aqui tem bastante. Aqui tá super bem representado, obrigado. Vamos falar um pouco de quando isso tudo extrapola o já extrapolado e vira doença, vira crime, vira um problema de fato. Obsessão. Né? É, porque tem várias questões que podem ser abordadas nesse sentido. Na VidCon desse ano, a VidCon é um evento de youtubers que acontece nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Aconteceu de um cara que é Instagrammer, sei lá como é que chama, ele queria entrar no evento, ele tinha, sei lá, seu número de milhares de seguidores, só que ele não tinha credencial. E ele era o Instagrammer de beleza, né? O público dele vinha por conta do lifestyle dele. E ao tentar entrar e não conseguir ser barrado pelo segurança, ele começou a falar assim: cara, eu sou lindo, maravilhoso, eu tenho que entrar aqui, porra, eu tenho milhões de seguidores que eu sou bonito pra caralho, você é horroroso, você merecia morrer e ser, sei lá, crucificado, um monte de loucura, porque você é feio, e você não tem meus seguidores, e eu sou lindo e eu tenho meus seguidores. É claro que a internet se vingou desse cara e hoje os seguranças têm muito mais seguidores que ele, mas você vê o nível de loucura do cara quando a fama dele extrapola ao ponto do cara agir dessa forma. Eu entendi, achei que vocês fossem falar do que acontece com fãs que ficam obsessivos com pessoas famosas. Eu acho que tem esses dois problemas. Tem os dois problemas, comecei por esse. Tem um problema aí nessa história do cara, ele é famoso naquele nicho dele, né? Então tudo que ele ouve vindo dos fãs, mesmo que seja 20 mil, 2 mil fãs, é que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é o máximo. Então é uma quantidade de reafirmações e reforçamento do que ele faz, que ele acha que ele é o super-herói. É a mesma coisa, gente, é exatamente o mesmo fenômeno de criar uma criança mimada. Se ela pode tudo, se ela sempre tá certa, se ela sempre é bonita, então é isso que ela é. E aí, quem é você pra falar que a minha prova tá errada? Então, é exatamente, você cria um monte de marmanjo mimado. E na VidCon não foi só isso não que aconteceu de horroroso. Alguns desses pessoas que não tinham sido credenciadas por N motivos, ou porque já tinham sido banidas da VidCon, ou porque perderam a data para credenciamento, foram convidados e, enfim, não se credenciaram, elas simplesmente apareceram lá e avisaram os seguidores, os followers, e fizeram tipo um mob e gerou um caos, assim, e uma coisa que colocava em risco as outras pessoas, porque daí vira aquela correria, aquele empurra-empurra. É, porque é um volume de gente absurdo, né? Porque simplesmente o cara ele não marcou um meet and greeting com os fãs dele, mas ele falou, eu vou estar a tal hora no lobby do hotel. Isso, ele não tem o staff preparado. Ele botou lá no Instagram dele. E o evento não pode se preparar, o evento não tem como se preparar porque não tá avisado, e vira loucura. Essa parada da VidCon foi sinistra mesmo. Tem um texto do Hank Green falando dessas coisas que aconteceram e dando várias razões pelas quais eles não iam deixar isso acontecer mais, porque põe em risco a vida das pessoas. Então, tanto o cara que acha que ele é super mega famoso, quanto esse outro idiota que não tem noção do tamanho, da força que as coisas que ele faz e que ele fala tem, da repercussão. Essa parada da VidCon aconteceu de certa forma na BGS no Brasil há uns anos atrás. Tem aquele problema do Cellbit, era o Cellbit, não era? Mas eu não sei se você tá com mais gente e tal, mas o Cellbit. Bem, mas tinha uma galera no evento que foi e ficou lá, começou a juntar gente, começou a ficar inseguro, começou a ficar perigosa a situação pelo volume de pessoas. Os seguranças não souberam lidar, em vez de levar o cara pro lugar reservado, eles simplesmente jogaram o cara na rua e aí você se vira com seu problema fora daqui. Mas isso é uma parada bizarra porque é a pessoa que chega num nível de celebridade que a pessoa não sabe lidar com isso. Uhum. Às vezes ela nem sabe o impacto que ela vai gerar no lugar. E os eventos que tentam se aproveitar dessas celebridades de redes sociais também não estão preparadas pra lidar com isso, né? Também acontece. Tem a coisa do efeito manada também, né? Vocês já viram, tem um vídeo no YouTube, justamente, do cara que ele faz tipo uma pegadinha, assim, ele sai de um prédio, tipo, acho que é em Nova York, um prédio famoso, assim, uma rua super movimentada, sei lá, na Quinta Avenida, e ele sai do prédio, é um Zé Ninguém, é uma Né, contrataram um ator qualquer, um modelo, assim, de óculos escuro, e várias pessoas em volta dele gritando, ah, lindo, lindo, e tirando fotografia. Uhum. Era um ninguém. Aquilo Sim. começou a juntar gente em volta e todo mundo fazendo a mesma coisa. Ninguém sabia quem era, mas ele era famoso. É, vai no efeito. Ah, isso manada. Acontece em menor escala, acontece com a gente. Algumas vezes a gente tá num shopping, em algum lugar assim, e aí vem algum fã bater foto, e as pessoas que estão em volta, elas não entendem o que tá acontecendo, mas elas ficam, caraca, que, sabe? Quem será? Uhum. É, e aí já vieram bater foto também. Já vieram bater foto, olha, sem saber quem nós éramos. Mas eu vou bater foto também. Aí eu falo, é Big Brother. Big Brother, eu sempre falo. Nunca perco a minha oportunidade. Eu tava em Portugal, num evento, e coincidiu do Iberê do Manual do Mundo também ser chamado pra lá. E ele tinha combinado com as pessoas de Lisboa de se encontrar com eles numa praça da cidade. É. Fui acompanhar, assim. Chegou na praça, tinha umas 800 pessoas. Caralho! Caraca, sério? Sem brincadeira, formaram um círculo ao redor dele. Que caos, maluco. Um tentava pegar autógrafo de um lado e o outro do outro, meio que todo mundo atacou de todos os lados. Quando eu cheguei, ele tava no meio desse círculo todo com o braço curvado, tentando tirar a mochila das costas, sem conseguir se mexer. Aí a gente organizou uma fila, que foi basicamente feita de pais furiosos que queriam mandar os filhos pra fila e não deixavam ninguém furar. Uhum. E formou uma fila que pegou um bom trecho da praça da galera indo lá tirar foto e pegar autógrafo com ele. E eu fiquei sentado no chão acompanhando, assim. Aí eu tava sentado meio perto, vinha muita gente falar comigo assim, tipo, quem é o gajo? Por que que tem essa fila? Quem é essa pessoa? E eu, é um youtuber. Até que chegou um cara e falou, quem é? É algum pastor? Eu falei, é assim. Ele, é por isso que tem tanta gente. Aí daí pra frente pra todo mundo que chegava pra perguntar, é um pastor. Todo mundo, claro, aí por isso tem tanta gente. Teve um pessoal que entrou pra pegar autógrafo, tudo. Ficou bem explicado daí em diante. Cara, vocês falaram o negócio da foto da celebridade lá e da pessoa se aproveitar da migalhinha, né, do prestígio. E é verdade, né, porque, por exemplo, eu tenho minha fotinho com o Sly aqui no meu celular. E ela volta e meia abre uma porta, cara. O cara pede pra, sei lá, ver meu celular ou vou pegar meu celular pra alguma coisa e aparece a foto e o cara, caraca, você bateu a foto com o Sly. Isso é um quebra-gelo. O tanto que eu uso o Nerdcast e o Átila a meu favor, eu sou aquela a professora legal, porque eu conheço o Átila, porque eu participo do Nerdcast. Tá, gente, um dia eu vou gravar a cara deles quando eles descobrem que é você no Nerdcast, fica com aqueles olhinhos desse tamanho. Pronto, eu sei que eu ganhei a galerinha nerd da primeira fila, é minha. Porque eu sou amiga do Átila, do Pirula e participo do Nerdcast. É exatamente isso. É como se você compartilhasse as vantagens da fama da outra pessoa, é isso? É a parada da proximidade. Sabe o negócio de, eu tô, você nunca tá distante mais do que sim. Então é isso. Quando você conhece um famoso, seja ele quem for, você deixa as outras pessoas mais próximas do famoso. Entendeu? Entendi. Através de você, através da pessoa que conhece o famoso. É. Quando o cara vê uma foto do Stallone no meu celular, por exemplo, o link que o cara faz é, esse cara conhece o Stallone, eu conheço esse cara, eu estou próximo do Stallone. Sim. É meio isso mesmo. E a gente também tem isso, né? O cara famoso, que a gente quer tirar foto, que a gente quer ficar junto, o primeiro grau de separação aí, tem isso, a gente quer tocar a pessoa, quer tirar uma foto, porque é como se você conseguisse um pouquinho daquela aura, daquela... Por que isso afeta a gente? Porque a gente coloca todo esse valor em cima do cara. O cara é o cara, ele é mega inteligente, ele foi aceito, ele conseguiu, ele chegou lá. Eu tenho lutado contra isso. Por quê? Porque eu não quero... Não é que eu não queira mais ser fã de ninguém. Na verdade, eu não quero me frustrar. Uhum. Quando você é fã de uma pessoa, você projeta pra caralho. Sim, você idealiza. É. Por isso que é um ídolo. Você idealiza o momento que você vai encontrar o cara, né? Uhum. Você é porra. Tipo, quando a gente foi conhecer conheceu o Stallone, a gente tem um caso que a gente pode relatar, né? Nós, mega fãs do cara, a gente teve a oportunidade, a gente conseguiu viabilizar uma viagem pra Los Angeles. Olha o nível de loucura, né? Pra encontrar o Stallone. Sem garantia. E não tinha garantia. A gente sabia que ele está lá, era algo bem certo, mas que a gente ia conseguir falar com ele, tirar foto, apertar a mão, nada disso era certo, porque era um evento business, né? Pô, eu tive herpes nervosa na véspera, caralho. Nervoso pra caralho e tal. Mas ele podia ter sido escroto. Ele podia não ter dado atenção nenhuma pra gente. Sim. Ele podia não ter falado com a gente, Erol. Sim, sim. E isso ia ser uma merda. Não foi, foi maneiríssimo. Porque o Giuseppe tava lá e falou, fala com esses caras. E aí ele foi super simpático, atencioso. Momento muito foda. Mas imagina se ele não tá num bom dia. Não é uma questão dele ser escroto. Ele podia não estar num bom dia, simplesmente. Sim. E aí ele, puta, oi, tudo bom? Tchau, obrigado. Ia ser isso, ia ser... Sacou? Tem sempre aquela coisa de nunca conheça seus ídolos, né? Porque eles são... Mas aí eu acho que tem essa coisa também. Os caras já estão tão acostumados. Tem todo um protocolo ao redor dessa coisa. Quando é hora de conhecer os fãs, é sorriso no rosto. Você vai conhecer, vai conhecer o Harrison Ford. Vai ser uma merda. Eu vou garantir. Eu sou muito fã, queria conhecer, mas... É porque ele já tá gagá, né, gente? Vocês viram as últimas entrevistas dele? Ele já tá senil. Eu sou muito fã do Robert De Niro, mas eu sei que vai ser uma merda. Eu fiquei 2 horas em pé na porta do teatro em Londres pra tirar uma foto, pra pegar um autógrafo do David Tennant. Ah, você é fã do David Tennant nesse nível. Meu doctor. Meu doctor. Não, primeiro que eu paguei 76 libras pra assistir a peça, na terceira fileira, e aí no dia seguinte eu voltei pra fazer stage door pra pegar um autógrafo dele. Ele foi de um em um, ele sorria, ele te, sabe, aquela coisa assim, mas você via que era o trabalho dele, era absolutamente profissional. Ele abraçou todo mundo, ele tirou selfie com todo mundo, ele deu autógrafo pra todo mundo. Legal. Que tava na primeira, que tava encostado na grade, né? Sim, que sim. Não tava encostado na grade, não conseguia. Mas aí, tá bom, muito obrigada, acabou, até logo, tchau, entrou, acabou. Sim. E aí a hora que ele, inclusive era uma das instruções que o cara, o segurança que vinha falando, olha, ele vai vir, por favor, não pule a grade, dava todas as instruções, e depois ele falava, a gente pede que vocês não fiquem aqui, porque quando ele for embora, é a hora dele, ele já fez o trabalho dele, e é muito desagradável a pessoa sair no horário de folga e ter que continuar trabalhando. Uhum. Eles deixavam bem claro que aquilo fazia parte do trabalho dele. Aham, sim, sim. Que a hora que ele estivesse saindo pra tomar uma cerveja, não era pra você ir atrás tirar uma foto, porque ele ia mandar você tomar no cu, e era com toda a razão do mundo, inclusive. Todo mundo tem direito a não ser stalkeado, né? Aham. Uhum. Que é aquela coisa do fã obsessivo, que vira stalker, que vira doença. Então, eu não sei, teve uma vez que eu fui entrevistar o David Tennant pro Jessica Jones, né? E eu sou fã dele também, porque eu assisti Doctor Who e tudo. E aí, eu tava sentado... Eu não sei o nível de fã que eu sou fã, não sou... Não é Stallone pra mim, né? Mas... Eu fiquei histérica, eu tive que voltar no dia seguinte, porque depois que eu assisti a peça, eu tava histérica, eu não consegui ir pra lugar nenhum, fiquei meia hora pra... Mas aí, olha, imagina a situação. Eu tava sentado num lounge, num hotel, num andar fechado, reservado para essas entrevistas. Era pouca coisa, era Netflix, tava lá e tal, não sei o quê. E aí você é selecionado, né? Como veículo de... Só entra lá quem tá na lista e tal. Então eu tava assim num loungezinho que tinha um pãozinho de queijo, suco de laranja, aquele negócio que tinha as salas onde tava tendo as filmagens. Aí eu falei, então espera aí e tal. De repente ele entra e senta no lounge na minha frente e abre o notebook. Tipo assim, eu era muito, sabe? Eu, what? Que surreal. O cara tá sentado aqui na minha frente. Não falou com ninguém. Ele tava no notebook dele. Eu falei assim, também não vou ser conveniente mesmo, porque eu tô trabalhando e ele tá trabalhando, né? Só falei com ele quando eu fui entrevistá-lo lá. Mas aí quando você falou da situação, eu fiquei imaginando você na mesma situação. Foi muito isso. Eu fiquei... Eu voltei no dia seguinte, porque eu não tinha condição de fazer stage door depois que eu vi a peça. Mas por que será, né? Porque, mais uma vez, a gente não conhece esses caras. A gente conhece uma faceta que é mostrada, né? E o que a gente projeta. Exato. Não só o que ele mostra, mas o que a gente projeta. Exatamente. Tem solução isso? Não, a gente realmente, o ser humano é assim mesmo. Não tem como... Alguém... Vai ter alguém... Porque tem gente que fala assim, eu não tenho nenhum ídolo e tal, não sei o quê. É normal. Acontece também. É engraçado, a portuguesa adora falar isso. Eu não tenho ídolo, não sei o que lá, não tem ninguém que eu seja fã. Uhum. Mas aí a gente foi num dia num show da Dionne Warwick e no dia seguinte, por coincidência, a gente pegou um voo pro Rio de Janeiro e ela estava no mesmo voo. A Dionne Warwick, ok. Isso. Uhum. E aí a portuguesa foi lá, conversou, depois voltou, pediu pra tirar foto. Beleza. Engraçado, não é? No sono, tenho ídolos, mas na hora que tá o cara lá, ela vai e pede a fotinha. É isso, a gente não tem controle sobre isso, nesse sentido. É aquela coisa de não controlar sentimento, é exatamente isso. A gente não controla, o cara tá na sua frente, você fica gago, você não sabe o que falar. Eu tinha um discurso desse tamanho, é tudo que eu falei. Thank you very much, you're so talented. Aconteceu isso comigo com o Samuel Jackson também. Já contei. I came from Brazil just to see you. Foi a única coisa que eu consegui falar. Ridículo. Me senti uma completa estúpida. 30 segundos depois eu... Eu tenho o sonho de encontrar o De Niro, bater em mafioso junto com o De Niro. Eu sei que nunca vai acontecer. Bater em mafioso junto com o De Niro. Cara, aquele pisão na cabeça. Bons companheiros, sabe? Fui eu nervoso com o Briggs no episódio com ele com o Yabu. Não, o Atila tava maluco quando gravou com o Briggs o Nerdcast. Né? Ele tava falando do gato do Briggs. Ah, que nem chamando o gato do Briggs pelo nome. Nossa, cara. O gato de meu negro, né? Tava chamando o gato. É porque o Atila queria mostrar que ele conhecia, sabe? Que ele sabia do Briggs, sabe? É. Conhecia um pouco da vida dele pra tentar se aproximar. Não sei, talvez seja um instinto assim, né? Não, e a gente... Todo mundo fala com orgulho. Eu conheci o cara, ele falou comigo. Às vezes você não... Meio que você não mede o que você fala, etc. Né? Porque teve uma vez que um fã, um moleque novo e tal, veio falar comigo, super nervoso, super... Eu, pô, tratei o cara como eu sempre trato todo mundo, com maior alegria, com maior sorriso, tirei foto e tal. Realmente eu acho legal quando a pessoa, porque é o carinho pelo seu trabalho. Mas... É, e eu entendo quando eu faço também, Eu entendo o que o cara tá passando. Sim. Porque eu passo quando eu vejo, exato, as pessoas que eu sou fã, então... Exato. E aí ele falou assim, ele tava querendo conversar sobre alguma coisa, né? É, depois que a gente tirou foto. Aí ele falou assim, você é bem mais baixo que eu imaginava. E eu não sei se isso... Tipo assim, eu imagino que ele acreditou que isso era um elogio, entendeu? Mas nunca... É esquisito, né? Ser mais baixo não é muito elogio que você pensa, né? Sei lá porque a gente não gosta de ser baixo, né? Mas eu sempre respondo com bom humor, óbvio. Eu sei que a situação... Eu sempre falo assim, é, cara, a realidade é sempre uma decepção. Mas é engraçado que você não... entendeu? Você não... Não é algo... Tem até um nome pra isso, né? Qual é o nome? Starstrucked. Quando você vê a pessoa que você é muito fã, que você é muito... Você fica... Exatamente essa sensação. A primeira coisa que sai da sua boca é sempre uma imbecilidade. Porque você não consegue mais pensar. Ai, ai. Dá aquela super ansiedade e você fala besteira, ou você não consegue falar nada. Hein? Mas é legal, é legal. É, e você acha que você é super cool. Não, vou lá, pego um autógrafo, que chorava, tremia. Ridículo. Você fala, ah, eu não sou essas menininhas histéricas. Vai ficar igualzinha. É engraçado, mas fica, cara. Não tem quem não fique. Fica, porque é incontrolável. Quando o fã vira um problema, quando o fã vira um assediador, quando o cara vira um stalker, quando o cara vira um hater. O Paulo Coelho tem uma lista, uma listinha. Existe de fãs, o fã perigosos. Que vira hater. Mas o Paulo Coelho, acho que ele entra naquela... Qual é a chance de ter um psicopata interessado em te encontrar e te matar? A uma em 10 milhões. Bom, o cara tem 100 milhões de fãs. É verdade, né? Então deve ter uns 10 malucos atrás dele, assim. É, sim. Tanto que ele quando vai em eventos, é... Evento público, né? Eventos públicos, ele... Quando ele vai em evento público que a ida, né, o local está anunciado, as pessoas sabem que ele vai estar lá, ele manda uma lista pra organização. De pessoas que... E ele tem o segurança dele. Foto. Jack Bauer da Alemanha. Foi isso. Não, ele, o lugar, ele fala, ó, tem que ter segurança, essas pessoas aqui podem vir me procurar aqui, ameaça a minha tem vida. Tem uns estocas aí. Pode. Sinistro, né? Você para pensar, é meio sinistro. Porque o cara tem uma informação, olha, o Paulo Coelho vai estar nesse dia, nessa hora, nesse lugar. É, exato. Né? Não, e essas pessoas são stalker mesmo, elas realmente ficam seguindo onde é que o cara vai estar. E agora com redes sociais que o cara bota, sei lá, tira foto do lugar que ele tá agora, né? E se você já tá atrás do cara, você vai mesmo atrás. Eu não tenho aplicativo até pra... Eu não sei se eu tô misturando Black Mirror agora com alguma coisa real, mas aplicativo que aponta onde a pessoa tá, inclusive. Não. Tem, sim. Tipo, celebridade tá avistada em tal lugar no mapa. Sério? Deve ter, exatamente, né? Tem. Tem os aplicativos assim e tem as redes de fãs, né? Qualquer pessoa que já passou meia hora no Tumblr sabe disso. As pessoas veem o cara e tem toda uma rede, né, que elas já acionam. Fulano tá em tal lugar, corre todo mundo lá. Caraca, filmagem do não sei o que tá sendo em tal lugar, corre todo mundo lá. É, eu tenho uma regra, no nosso pequeno universo de pessoas conhecidas. A regra é, nunca publicar uma foto minha em algum lugar enquanto eu estiver no lugar. Toda vez que eu traio essa regra, aparece um fã. A gente tava em Londres, cara. Olha só, cara, o lugar mais inusitado. A gente tava em Londres e fomos no cemitério famosão lá de Londres, onde tá enterrado o Douglas Adams. E o Mark. E o Karl Marx. E o Mark. E o Faraday. Exatamente. O Michael Faraday. O Azaghal publicou uma foto dele prestando homenagem lá no túmulo do Douglas Adams, botando a toalhinha lá. Caraca, maluco. Mas deu meia hora, apareceu o fã no cemitério. Mas o cara foi mó gente boa, não foi um incômodo. Mas é engraçado como acontece mesmo. Como entendeu? É certo, né? É uma Star Site. Imagina se um fã seu é Star Site. Aí você tá num lugar tipo Londres, tipo Nova York. É, Star Site, que tem um monte de celebridade, você fica lá caçando. Onde você vê a celebridade, posta a selfie que você tirou com ela e tudo. Caraca, aí você pode botar tipo um tag, eu quero saber onde tá o Stallone. Uhum. Olha só. Pô, imagina que você tá em Los Angeles, você põe lá, que celebridade que tá perto de mim, que eu quero correr atrás e ver. Caraca, que maluquice. Exatamente. Cara, a gente já contou essa história, né? A gente tava no evento do Stallone, no evento que a gente conheceu ele e tal, e era uma loja de relógios, né? E era o evento da Montegrappa, o lançamento da linha de relógios. Então era uma loja de relógios de luxo lá, em Los Angeles. E a gente tava esperando, conversando com o Giuseppe e tal, e o Giuseppe foi sair pra um canto, e aí parou uma desses carros, né, SUV grandes na porta, que eu vi parar assim, eu falei, deve ser o carro do Stallone, e passou um ônibus de tour da TMZ. É, que é site fofoca tour. Contigo, gringo. É um tour da TMZ que eles fazem por Los Angeles, meio que catando celebridades. Né, eles passam na casa das pessoas, vão nos lugares onde essas pessoas costumam ir, né, então é tipo um hunt, tipo, né, uma caça de celebridades. E esse ônibus passou, tipo assim, 30 segundos depois que o ônibus da TMZ passou, o Stallone saiu da porra do carro pra dentro da loja, cara. Imagina o frenesi desse ônibus se o Stallone sai na hora que o ônibus tá passando. Que engraçado que ia ser, cara. É, os caras iam realmente conseguir. Quando a gente foi entrevistar o Hugh Jackman no YouTube, de alguma forma, as pessoas juntaram os pontos e tinha uma galera na calçada lá embaixo. E ele saiu de lá, acho que pro SBT ou pra algum lugar de helicóptero, mas os carros que trouxeram ele saíram pela avenida. 10 caras fantasiados de X-Men correndo atrás dos carros. E lá. Um de Homem-Aranha também. Um de Homem-Aranha. Saiu correndo atrás dos carros, é verdade. A galera soube que ele ia estar lá e... E é esse que é o perigo, né? Que se você tem um stalker no meio dos seus fãs, ele sabe onde você tá. Ou ele tem como achar, ou ele tem toda uma rede que possibilita ele te achar. Mas e quando a decepção do fã transforma o cara num hater? O cara é super fã da pessoa e aí, de repente, ele passa a odiar a celebridade, o ídolo, como se fosse o maior inimigo do mundo. E, na verdade, isso é, muitas vezes, só falta de atenção. O oposto do amor não é o ódio, né? Tipo, o oposto de gostar muito de alguma coisa é indiferença. Ódio e amor tá muito junto ali no que a gente sente. É, mas, assim, acho que a rejeição causa também isso, né? É que, geralmente, essas pessoas já têm esses stalkers, assim, esses, tipo, o cara que matou o John Lennon, enfim. Eles já têm uma patologia anterior, né? O cara teve o azar de ser o objeto da patologia. Sim. E geralmente, quando isso acontece, é bem isso, né? Um atentado a atrizes também, eu tô tentando lembrar. Ana Hickman, recentemente, teve a Sharon Tate e o, né, o... O Sharon Tate, eu tava tentando lembrar dela. Por causa disso, né? O cara acha que ele vai aparecer na frente da pessoa e a pessoa vai se apaixonar por ele ou dar toda a atenção do mundo. O cara dá um autógrafo, vira as costas, vai embora, pronto. Agora ele virou objeto de ódio porque ele não retribuiu da maneira que o cara imaginou na cabeça maluca que ia acontecer. É, mas isso já tem uma patologia aí. Não é uma coisa normal, você diz. Ninguém vira stalker, psicopata ou uma pessoa violenta porque ficou fã de alguém. Ele já era e aquilo foi... Acabou sendo uma válvula ali. Exato. A gente tem alguns casos de pessoas que eram haters, mas era só falta de atenção. Ah, mas começou com a falta do teu... Não, o cara reclamava, criticava, e aí a gente falava alguma coisa e o cara mudava de perspectiva. isso acontece. É. O cara, não, foi mal, eu só tava... É, o cara que... Só atenção. Tava sendo um babaca, sei lá. É, não, é verdade, acontece mesmo. Ou o cara tava só sendo um babaca porque ele aprendeu que ser babaca chamava atenção. Chama atenção, né? Que pois de certa é. Forma funcionava, né? De certa forma funcionava, então. Exato. É por isso que eu não dou atenção a babaca mais, e a hater. Não dá mais atenção. Eu aprendi com o tempo que eu tenho que focar minha energia em quem é positivo. Com certeza. Então, se esse cara acha que é assim que ele vai conseguir me chamar atenção, ele vai tomar só um bloco. Eu acho que é assim que a gente exatamente tem que lidar com isso. Aquela história de não alimentar o troll é exatamente isso. É que acontece que isso tem que ser uma coisa bem sistemática. Do tipo, ninguém pode fazer isso. Se ninguém fizesse isso, não existia troll. É que tem a galera que retroalimenta. Então, é bem isso. Também faz parte de um distúrbio da pessoa precisar de atenção, querer preencher um vazio, algo que, entendeu? A pessoa não encontra por si só e ela projeta naquelas pessoas, na idealização de algo que ela não tem. Sei lá, entendeu o que eu quero dizer? Será que isso faz parte de uma condição... Que buraco é esse que isso preenche, né? É, exato. Não sei se chega a ser um distúrbio, quer dizer, quando chega nesse extremo, talvez sim, mas do cara ficar caçando a atenção de todo mundo o tempo inteiro, e ele faz qualquer coisa, tenha como retorno a atenção, até ser babaca, porque isso tem retorno o que ele quer, atenção, não importa o que ele tá fazendo, importa que consiga atenção. Porque ele, primeiro, porque é a única maneira com que ele aprendeu a conseguir atenção. Porque ele pode não ter o outro repertório de ser legal, de ser adequado, de conseguir ganhar as pessoas na amizade, ele só tem esse outro. E esse outro funciona, então ele vai continuar sendo babaca. Quando ele tem atenção, a pessoa se sente importante, não é isso? Exato. Que a pessoa sabe que ele existe, que já é mais do que a maioria das pessoas. Quando você responde um hater, você sabe, isso é foda. Muitas vezes quando você dá atenção a um fã, bate uma foto, dá um autógrafo, não me entendam mal, mas você não sabe que essa pessoa existe. Porque às vezes você tá fazendo uma interação automática. Você não conhecia aquela pessoa até então, né? E às vezes você não vai conhecer ainda. Entendeu? Bati uma foto com o cara, ok, eu bati, dei atenção naquela micro interação de segundos, mas às vezes num evento que vai marcar a ponto de lembrar daquilo depois no futuro, entendeu? Então, pra pessoa é um puto evento, é tipo o Stallone. O Stallone faz ideia que eu sou, entendeu? Bati uma foto com ele, foda-se. Se você chegar pra Stallone, lembra em 2013 que a gente bateu uma, entendeu? É, exato, sabe? Não vai lembrar nem fuder. Mas talvez um cara que confronta um hater que ele respondeu ou que, né? Ele vai marcar mais. Vai marcar, porque se ele respondeu, ele teve que parar, ler, pensar, ficou remoendo aquilo até o momento que ele respondeu. Aí o cara entra naquele, no ciclo de comunicação. Então o hater é mais marcante, muitas vezes que o fã, é um problema isso. Sim. Ah, mas isso também é outro, é o que é comum. A gente lembra mais de coisas que foram aversivas, negativas, a gente lembra mais de... É, a coisa positiva é escrita na areia e a negativa na pedra, né? Exatamente, porque isso tem valor de sobrevivência. Tem valor de sobrevivência. Porque a gente precisa evitar coisas perigosas. Então elas têm que ser muito marcantes. Marcantes, entendi. Mas eu, como pequena celebridade da internet, eu luto contra isso diariamente. Não dou de não dar atenção. Espaço pra hater. Não sim, dou, sim. Cara. De não deixar aquilo tipo te incomodar nem nada. Isso. É, não, não. Se o cara vem com um hatezinho... Facebook, eu nem olho, então foda-se. Mas Twitter é blog. Bloque direto, então morre automaticamente. Eu instalei aquele aplicativo que eu falei lá de comentários e, puta, é uma outra vida, cara. Shut up! Aperta aqui, shut up! Ele cala comentário de YouTube, cala comentário do site, eu não vejo comentário você de portal. É como se não existisse, e não faz falta. Você não fica, uai, cadê os comentários? Eles não estão lá, eles somem do layout. Puta, então eu realmente, quando o tempo que eu tenho pra interagir com as pessoas online, eu interage só com pessoas ok, não interage com pessoas bad vibe. É, tá certo, essa é a forma saudável. Senão você entra num ciclo de bad vibe. É, porque tem hater que prejudica, cara. Tem um caso que a gente já contou algumas vezes, que era, tava na véspera de Natal, sei lá, e veio um cara escrever um e-mail mega tóxico, sabe? Criticando pra caralho, não sei o que lá, e esse e-mail pesou, sabe? De caralho, que merda. Sorte que teve um fã que mandou o Killer Jabuti lá, né? Ele mandou uma animação fodástica. No dia seguinte. Ele mandou um lava-olhos, né? É, e foi uma compensação, sabe? Foi uma demonstração de carinho, né, cara? E desde essa época, cara, eu passei a não dar atenção mesmo, sabe? Assim. É, tá certo. É o reforço da coisa, né? É o ciclo escatológico, exato, né? Você lê 500 comentários legais, um ruim, aquilo te chama a atenção, acaba você seu dia. Ponte só aquele e todos os outros 499 descobriram agora o que eles têm que fazer para ganhar uma resposta, né? Você legitima, esse que é o problema. Quando é público, você legitima o hater, né? Você fala, bom, eu tô dando atenção pra esse cara aqui. Então ele deve estar fazendo alguma coisa certa. E isso pode ser percebido por quem tá em volta também, né? A gente também aprende por observação. Isso não é só pro caso de quem é famoso e tal, não sei o quê, mas pode se aplicar a qualquer pessoa que expõe seu trabalho assim, publicamente. Qualquer pessoa que expõe trabalho publicamente, tá exposto a todo tipo de opinião e crítica, etc. Mesmo que seja um trabalho de escola, entendeu? Ou de faculdade, ou o que seja. Qualquer coisa que saia do seu círculo e você expõe o seu trabalho, ou as suas habilidades, ou o que seja, tu vai estar... Alguém não vai gostar, entendeu? Isso é normal. Isso é normal na vida de todo mundo. Quanto mais o cara expõe, obviamente, mais dos dois lados... Mais motivo você tá dando para as pessoas não gostarem, né? Gostarem e não gostarem, entendeu? Você vai ter dos dois, você vai ter as duas coisas. Isso seria indiferente também, óbvio. É isso que a gente... Tipo assim, isso independente de fama, simplesmente expor você ou seu trabalho ao público. E a gente tem que aprender a lidar com isso dessa forma, entendeu? Levar só de uma forma positiva, de aprender, por mais difícil que seja, por mais que o cérebro lute contra, como a Ana falou, que é uma questão de sobrevivência, então é um instinto de marcar o negócio negativo muito mais, porque você tá se protegendo, então você tem que conhecer aquele perigo, etc, então aquilo te marca. Por mais que seja instintivo, a gente tem que sempre lembrar do valor que é muito maior de um elogio. Porque pro cara ir elogiar é muito mais difícil do que parar pra falar mal, com criticar, certeza, etc. E muito mais do que ser indiferente, que aí simplesmente o cara não gasta tempo com você nem nada, entendeu? Então, o elogio, ele requer mais energia da pessoa que tá elogiando do que a pessoa que está criticando. Então, por isso que ele tem mais valor, se você parar pra pensar, entendeu? Então, por mais que um dia você se senta... A gente tem nosso trabalho criticado o tempo todo. Cada um critica. Todo Nerdcast é o melhor Nerdcast. Não. O quê? Criticado aonde? Aonde? Por aí. Aonde? Aonde você lê crítica? De comentário. Não existe comentário, cara. Onde fica isso que eu não consigo achar? Eu tô aqui no site do Jovem Nerd. Aonde estão os comentários? Eu não quero dizer. Eu não consigo achar no layout. Que também não aparece pra mim. Elogios, mano. A gente é criticado e elogiado. Todo Nerdcast é o melhor Nerdcast e o pior Nerdcast pra alguém. Todo episódio do Nerdplayer, do Nerd Office, etc e tal. Então, não quer dizer que você tem que ficar cego a qualquer crítica construtiva. Mas o hate, o cara simplesmente falar que é um lixo, que é uma merda, que é um não sei o quê, se ele não vai contribuir, por que que ele tem que estar ocupando o seu tempo e a sua energia, né? É, porque existe uma diferença muito grande entre uma crítica construtiva e o cara que simplesmente fala, o Nerdcast não é mais o mesmo. Né? Isso desde o primeiro. Então foda-se, né, cara? Isso não acrescenta nada, né? Exatamente. E realmente nunca vai ser mesmo, né? Uhum. As pessoas mudam, a dinâmica muda, o tempo livre das pessoas mudam. Exato, né? Exato. Os assuntos que a gente quer abordar mudam. Exato. As histórias que a gente tem pra contar acabam, né? Então não tem como ser o mesmo. Se fosse o mesmo, teria acabado já. Tá sempre mudando. Exato, né? Faz parte. E banda também. Às vezes você fala assim, a banda, não gosto mais dessa banda porque, sei lá, ficou ruim. Aerosmith. Nos anos 70 é uma coisa, nos anos 90 é outra. Né? Isso é bem claro, entendeu? Eu prefiro o Aerosmith dos anos 70. Nos anos 90 acho muito meloso, muito comercial, sei lá o quê. Rock and roll raiz eu acho mais dos anos 70. Mas bolas, faz parte. Às vezes os caras mesmos mudaram, entendeu? Mudaram a dinâmica deles interpretarem o que é a música que eles querem tocar, entendeu? Não tem como eles adivinharem o que os fãs... ou então eles não têm obrigação nenhuma de estar na vibe dos fãs dos anos 70 pra sempre. E aí os fãs dos anos 70 vão dizer que o Aerosmith tá decadente, não toca mais nada e tal, não sei o quê. Ficou comercial, whatever. Mesma coisa com qualquer banda que mudou com o passar do tempo. Mas vão ter os fãs que vieram depois e gostam dessa parada, gostam dessa vibe e tal. E às vezes não gostam dos anos 70, ou às vezes gostam também, entendeu? Então faz parte. O gosto das pessoas também muda. Às vezes você acha um negócio engraçado um dia, cara, daqui a 5 anos você não acha. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Aquela sintonia momentânea, exatamente. A sintonia vai acontecer num momento só. Depois, e aí depois isso vai começar a desintonizar. Desintoniza, acontece como? Com tudo. O filme que você gostar. Alanis Morissette, outro dia eu tava falando com a Agatha. Começou a tocar Alanis Morissette no rádio do carro. Eu falei, cara, não consigo mais. Eu era muito fã de Alanis nos anos 90, você não tem noção. Sabe, e ainda acho legal, gosto dela como pessoa e tal. Mas tocou a música, tipo assim, cara, passou, pra mim passou. E eu não vejo, eu não acho que é culpa dela, entendeu? Eu acho que simplesmente mudei o meu gosto, né? Eu não curto mais a Alanis dos anos 90. Tem gente que vai ouvir isso e falar, porque você não é fã de verdade. Ah. Sabe aquele... A galera que gosta de caçar a carteirinha, você fala, nossa, eu gosto do filme da Mulher Maravilha. Você leu quantos quadrinhos? Você sabe o nome do personagem que apareceu no quinto quadro da sétima página da edição de 1932, né? Porque se você não souber nomear todos os droides em ordem, né, do Star Trek, você não é fã de verdade, eles caçam a sua carteirinha. As pessoas têm uma necessidade de impedir que os outros gostem das coisas, sabe? Deixa o povo em paz. É esse negócio do hater aí que eu tava falando. Deixa em paz. Precisa prestar atenção no que você não... Não gasta energia com o que você não vai produzir nenhum. Não é melhor ser indiferente com o que você não gosta? Você não gasta energia nem tempo com aquilo. Seria maneiro se fosse nem que tem um filme, acho que é do Matt... Eu não sei, eu lembro qual era. Que as pessoas têm uns pontos. É um futuro apocalíptico. É do Justin Timberlake. As pessoas ganham uns pontos. E elas usam esses pontos pra comprar comida. Justin Timberlake? É, um filme de futuro com Justin Timberlake. Caraca, nunca... Isso é Black Mirror. Mas é legal, as pessoas gastam os pontos. É diferente do episódio do Black Mirror. É, as pessoas gastam os pontos pra tudo. Parece com Black Mirror, na verdade. Aquele episódio lá. Ela tem tempo. Os pontos são tempo também, né? Então quando acaba o tempo, a pessoa morre. No filme do Justin Timberlake. Então ela trabalha pra ganhar pontos, mas ela tem que gastar os pontos, consumir, e os pontos também são tempo de vida. É interessante. A pessoa vai diminuindo a vida. Imagina, seria foda isso, cara. Isso podia existir. O quê? Se cada comentário fosse, ela tivesse que gastar pontos pra fazer o comentário. Isso diminuiria. A gente tem que ter uma maneira de impedir que a pessoa comente desnecessariamente. Imagina, eu vou fazer um comentário aqui, o Nerdcast não é mais o mesmo, mas eu vou gastar tantos minutos da minha vida. O cara não faria. O outro Nerdcast que a gente fez com o professor de português era isso. O cara tem que fazer responder uma coisa de português pra conseguir comentar no site. Então tem que ter uma tabela. Se você for falar, esse é o pior Nerdcast do mundo, custa 100. Se eu for falar, já ouvi melhores, custa só 50. Já ouvi melhores é ok, é um comentário ok. Tá, mas aí, por exemplo, se ele adicionar comentários construtivos, aí ele vai ganhando crédito. Se for só em lixo, é lixo só. Aí assim, é mais caro. Fica pau no cu do first. Mas aí é zoeira. First. Se escreveu first, é o mais caro, é falar first. Barreira anti-pau do cu do first. Eu tenho uma ideia do cara muito boa pra fazer dinheiro com senha. Você precisa criar uma senha segura. Ela tem que ter acento, maiúscula, minúscula. Se você quiser tirar acento, você paga. Se você quiser tirar tal coisa, você paga. Você pode fazer o mesmo com comentário. Valeu. Se você quer ser o primeiro a comentar, você paga o maior preço ali. Caraca, será que isso dá lidinho? Caraca, pra o primeiro a comentar, R$50. Quer comentar só KKK? Tem que pagar também. Aí vai baixando o preço. A gente podia fazer o leilão pro primeiro comentário. Tipo, durante 5 minutos ninguém pode comentar e a pessoa tem que pagar. Tem que quem fazer conseguir... um comentário que você vai ler. Olha aí, cara, genial isso. Calma, a gente tá chegando no momento de monetizar foda os comentários. Durante o período ninguém comenta, aí quem pagar mais pode ser o primeiro a comentar. Uhum. E aí depois vem os outros na sequência de valores, entendeu? Ah. Então vai ter o primeiro, que vai ser o first, de verdade. E aí ele pode comentar first, ele vai ser realmente o first. Uhum. E aí depois vem, por exemplo, o cara pagou R$50, vamos supor, pra ser o primeiro a comentar. Aí depois vem 49, 48, blá, blá, blá, até que zera e aí vem os comentários gratuitos. Olha só, cara. Será que isso dá pra implementar? Aí eu volto a ler os comentários. Pô, se o cara quiser pagar R$50 pra infernizar, eu até aceito. Tem isso. Se você quiser ser hater e quiser que eu responda, você vai pagar. Caraca, pagar! O hater, né, paga pra eu, pra, tipo, R$100 uma resposta de comentário. Olha! É a luferrinização. Né, porque o luferrino é isso. Por R$50 ele bate uma foto com você. Exatamente. Por R$100 você responde o hater. Respondo um hater. E aí eu mando a foto do Jovem Nerd assim, pau no seu cu, R$100. Seria maravilhoso. Pau no cu dos prejudicados. Ué, não tem aquela galera do Patreon que coloca os perks lá e tem vários assim, do tipo, você doar $100, seu nome vai no final do vídeo. Você doar 50, vai falar o seu nome, vai ler o seu nome, enfim. Mas é tudo baseado nisso, em você aparecer no vídeo do cara. Essa ideia dos comentários, eu acho que vai dar samba. Ai, ai, eu não é meio pro TI agora. Já? Porra, essa ideia é maravilhosa. Eu espero que ela esteja implementada quando você nesse cast for publicado. Isso é genial, começar com isso. Como a gente tá jogando em outro nível, né? O André tá no Hangouts, que ele tá no Wi-Fi do avião, voando de volta pra casa, depois de ter passado a tarde na Globo. Conheci o pessoal que tá editando o especial do programa sobre ele, que vai sair. Ele não pôde participar de um Nerdcast sobre fama, porque ele tinha que ficar famoso enquanto isso. Porque ele está ficando mais famoso, é isso aí. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.